Começa agora o Quadrincast. Spartans! Why so serious? We call him Hellboy. Call me the Punisher. I'm Kick-Ass. I am Iron Man. I'm Batman. Quadrincast, quadrinhos, filmes, séries e assuntos nerds em geral. Olá, tropa, está começando mais um Quadrincast. Aqui é Leandro Laurentino e Shazam! Meu nome é André Facas e neste mundo, ao certo é o errado. E não é muito difícil distingui-los. Aqui é Léo Spy e eles escolheram o que matava ao invés do que não matava e agora estão mortos. Aqui é o Luiz Garavello. Ah, então essa é a sensação. Aqui é Vitor Azambuja e eu não vou citar a frase de Kingdom Come, porque Kingdom Come não resiste ao teste dos 15 anos. Pois é, tropa, depois dessa blasfêmia proferida por Vitor Azambuja, a gente vai iniciar um dos mais pedidos podcasts que a gente teve no ano de 2012. Essa frase do Leandro Laurentino agora comprova que a minha frase está correta. Ao certo e ao errado, é muito fácil distingui-los. Os que não estão do meu lado estão errados, é muito, muito fácil distingui-los. Mas a verdade é que esse foi um dos podcasts mais pedidos aí pela tropa durante o ano de 2012. Todas três pessoas, incluindo a mãe do Leandro. É, não, é eu e meus clones na internet, fiquei insistindo em pedidos aí para que a gente pudesse fazer esse podcast falando sobre Reino do Amanhã, que é uma minissérie, apesar do mau gosto de Vitor Azambuja, bastante elogiado, um clássico dos quadrinhos, e a gente está aqui para falar sobre essa série logo depois dos e-mails. Agora no Quadrincast, leitura de e-mails. Pois é, tropa, a gente está aqui para gravar a primeira leitura de e-mails de 2013. É uma leitura de e-mails especialíssima, a gente está cheio de novidades. Quem não está no feed já deve ter percebido aí as novidades. A gente tem um site completamente novo aí para a Tropa Quadrinho dar sua opinião, dizer o que acharam e etc. E estou aqui com o Ricardo Sorvillo. Olá, feliz ano novo, queridos nerds. E o Léo Spy. E aí, pessoal, 2013 é o ano do Quadrincast. Tá aí para falar, como eu disse, da grande estreia aí do novo site da Quadrinho. Espero que vocês possam ir aí fuçando o site, vendo o que tem de diferente, o que tem de bacana. Digam pra gente aí o que vocês acharam, o que vocês não gostaram no site também, o que a gente pode melhorar. E a ideia é fazer um site quadrinho cada vez melhor para vocês. A gente estava trabalhando nele desde o final do ano passado, né? Então, tamo aí, vai ter muita coisa legal aí aparecendo, muitas matérias, colunas nossas, de convidados. Agora não é mais só podcast, né? Agora a gente também vai escrever um pouquinho, né? A gente vai estar aí opinando sobre vários temas nerds, vamos estar falando sobre séries, sobre filmes e o que mais a gente tiver vontade. É, a gente resolveu trabalhar um pouco mais, né? Só falar, né? Pois é, e até por conta disso a gente até mudou o formato do Comenta, não é isso? Tirando algumas edições especialíssimas agora, o quadro em Comenta vai ser uma resenha especial aí que a gente vai lançar. E vai ser muito mais frequente, né? O quadro em Comenta revezava aí com o quadro em Cast, né? Duas vezes por mês, agora vão ser várias vezes por semana. Vocês vão ficar ouvindo a gente comentando sobre tudo, agora nos aguentem. É, ouvindo não, né? Vamos ler a gente, né? Imagina editar podcast de resenha aí várias vezes na semana. Não dá. A gente tem que sustentar as crianças, né? Se pagarem meu salário, eu fico. É. Não tem problema. Então assim, pra você entender melhor, então agora o quadrinho comenta vai passar sem texto, né? Sempre que tiver alguma uma resenha legal pra fazer de um filme ou de uma história em quadrinhos, principalmente, né? Um seriado, uma animação, o que aparecer aí de legal que você tem interesse, nós vamos estar sempre publicando, fora as colunas, né, que a gente vai passar aí também a ter. Né? E o Quadrincast a cada 15 dias, como sempre teve, né? É, e podem contar nessas matérias, colunas, etc., com a participação de todos os participantes aí do Quadrincast e também dos nossos convidados, que geralmente estão por aí. Muita gente boa, então fiquem ligados e continuem nos acompanhando em 2013. Tem muita coisa bacana por aí. E falando em coisa bacana, no final de 2012 a gente teve a iniciativa Excelsior, né, dos 90 anos de Stan Lee. É, exatamente, a iniciativa Excelsior foi um grande sucesso, muito comentado aí, tanto na podosfera quanto nos sites de quadrinhos também deram uma atenção legal aí para essa iniciativa. Vários podcasts do Brasil que falam de quadrinhos também participaram, encamparam essa ideia nossa aí, esse grande crossover de podcasts, e todo mundo falando de algum personagem de Stan Lee ou do próprio Stan Lee, né? Então foi um negócio muito legal, e a gente queria, antes de mais nada, agradecer, né? Todo mundo, todos os podcasts que participaram, né? Foi sensacional a participação, a integração, todo mundo participando dos podcasts dos outros. Foi uma brincadeira muito divertida. A gente também conseguiu poder conhecer melhor, né, o pessoal que faz podcast também. A gente foi muito legal. Foi muito legal, e foi a primeira de várias desses crossovers aí. Vai ter muita coisa legal vindo pela frente aí, né? Pois é, a gente deu a ideia, e já que resolveram dar corda, vamos aproveitar isso. Esse ano pode ter outras. É, verdade. E aí, né, pra quem não acompanhou muito, né, ou não perdeu os últimos aí por causa do final de ano e tal, né, os últimos episódios que saíram, né, foram do MDM, né, falando do Stan Lee, né, ou se ele é um gênio ou um aproveitador, né, o Facas participou lá, o Pipoca e Nanquim falando do Doutor Estranho, o Comic Pod falou daquela, como que eu poderia classificar? Aquilo. Na verdade, foi uma iniciativa da DC, uma porcaria sem tamanho, mas era uma iniciativa. Stan Lee recriando o universo DC, o Facas participou lá também, o Facas estava em todas. E o Vida Beta, né, que voltou aí recentemente, todo mundo ficou contente pra caramba do Vida Beta tá voltando, falando do Homem de Ferro aí, né? Ah, sim, a gente tem uma notícia muito boa para dar para um dos nossos ouvintes, né? É que saiu o resultado da promoção Preacher, né? Quem, o pessoal lembra aí, a gente estava sorteando, estava no Facebook lá, um sorteio encadernado volume 2, né? Mas a ideia foi porque a Panini resolveu dar esse presente aí para a tropa, né? Foi meio que de última hora mesmo, a gente teve que fazer bem rápido. É, e agradecer a Panini, né? É, não é a última ou a única, né? Vamos ter outras promoções aí em parceria com a Panini. Agradecer o pessoal lá que foi muito atencioso lá com o contato que a gente teve. Então, pode ter certeza, vai ter outras por aí. Mas aí, agora falta falar quem ganhou, né? Não, gente, ainda não disse qual foi o encadernado. O encadernado foi o Preacher Volume 2 Até o Fim do Mundo, né? Capa dura, esse cara... O vencedor se deu muito bem, né? E o vencedor é? O vencedor... É o Dionelson de Melo Silva. Aê, Dionelson, parabéns. Já vai lacrado, enviado direto pela Panini, né, que mandou pra gente. A gente nem abriu, tá lacradinho, a gente vai enviar pra sua casa. Mas Dionelson manda o endereço pra gente, né? É, pode mandar pra gente via mensagem aí no Facebook ou pelo nosso e-mail, né? Tanto faz, e o que a gente quer é receber logo teu endereço pra poder enviar esse prêmio pra você. Imagino que você esteja mais ansioso do que a gente. E falando em promoção, parcerias, aí a gente tem que lembrar aí da nossa parceria com a Fiction Corporation, né? Avisar que a Fiction voltou do recesso, então você pode pedir lá a sua camisa Cyclops Was Right, continua a venda lá no site, mas não é só isso não, Fiction tá voltando agora, e aí... Para comemorar esse lançamento do novo site da Quadrim, para comemorar esse podcast com um tema tão pedido por todos os membros da tropa. Principalmente o Leandro. Você sempre faz questão de lembrar isso. Mas enfim, esse podcast tão pedido por mim, a Fiction resolveu então homenagear, né? Me homenagear então, já que foi eu que pedi. Ah, convencido. O bicho se acha mesmo, hein? Lançando então a camisa Planet Krypton. Caramba! Putz, show de bola, né, cara? Grande ideia aí da Fiction. Pra quem não sabe, o Planet Krypton é aquele restaurante, né? A gente vai falar um pouco sobre ele aí no decorrer desse podcast, mas é aquele restaurante do Reino da Manhã, né? Do Kingdom Come. Pensa só, onde que você já viu uma camiseta da Planet Krypton em algum lugar na sua vida? Não viu, cara? Não viu, só nessa parceria Fiction Quadrincast, cara. Sensacional. Oportunidade única, né, pra conseguir isso. Imagina, você vai sair na rua com a camiseta Planet Krypton. E é aquele logotipo que aparece na série. Pois é, e é aquela qualidade que a gente já conhece, né? É malha 100% algodão, fio 30, costura dupla, ombro reforçado, quer dizer, vários tamanhos. Aquela qualidade da Fiction Corporation que todo mundo aí já conhece, a gente tem certeza. E o preço é promocional, né? Estão lançando aí a R$30. Então não tem motivo para não comprar. Não, eu tô comprando agora. E Ricardo, tem do seu tamanho? Tem do meu tamanho, como não? Tem do meu tamanho e maior. Caraca. Eu descobri que tem tamanho maior que o meu. É duro, cara. Tem gente que... Só na Fiction, velho. Fiction, realmente os caras pensam nos nerds, eles conhecem o público deles, né? Exatamente. Alexandre conhece quem compra. Mas acho que é só isso, né, ou não? Tem alguma novidade, alguma coisa pra falar? Não, pera aí, acho que tem sim. Nós estamos muito foda esse cara, primeiro quadrincast, esse cara. Esse primeiro quadrincast, cara, tá demais. Além dessa camisa aí que a Fiction colocou lá no acervo dela, já tá vendendo aí, eles resolveram presentear a tropa com uma camisa especial para esse podcast. Exclusiva! Exclusivíssima! É a camisa Superman Kingdom Come. Vocês lembram aquele símbolo do Superman? Quem leu a série sabe, né? Que em Reino do Amanhã o Superman ele usa um logotipo diferente, né? Aquele S estilizado, fundo preto, sensacional. Cara, a camisa ficou animal. Posso falar que eu sempre quis ter uma camisa com aquele símbolo, cara? Imagina eu que tô aqui há anos pedindo um podcast. Antes de ter Quadrincast, eu pedi um podcast sobre Reino da Manhã. Imagina eu. Cara, eu vou, minha mente vai entrar em colapso. Eu não sei mais qual camisa que eu vou usar. Se é a do Cyclops Was Right ou se vai ser essa. É, pô, Leandro, todo dia vai ficar aquela escolha de Sofia, né, velho? É, mas aí eu vou poder tirar do Cyclops pela primeira vez, né? A esposa tá começando a reclamar, não sei porquê. Mas enfim, gente, então... Para participar dessa promoção é só entrar aí no nosso Facebook.com/quadrincast, vão estar aí as regras da promoção. Sigam as regras, lembrando, já teve vezes outras promoções em que a pessoa foi sorteada, mas não tinha cumprido todas as regras do concurso. Teve vez? Todas as vezes. Pois é, né? Então, por favor, leiam todas as regras, sigam todos os passos e sejam presenteados com essa camisa que está sensacional. E além disso daí, esperem muitas e muitas surpresas. A gente tem uma porção de promoções. A gente quer realmente fazer como o Léo Spy disse no início, que 2013 seja o ano do Quadrincast. É, e pra gente começar já o ano, agora, dias 12 e 13, a gente já vai participar de um evento sobre quadrinhos. Tem a Comic Mania 14,5. Isso, 14,5. O que seria 14,5? Meio, né? É o meio caminho entre o 14 e o 15, Ricardo. Pô, tem que explicar tudo. Ok. Não, olha só, a Comic Mania é o primeiro evento que a galera de quadrinhos aqui do Rio de Janeiro está planejando de todo mês ter alguma coisa sobre quadrinhos aqui, já que em 2012 não teve a Rio Comic Con, né? Então, eles estão planejando todo mês ter alguma coisa. Então, como não teve ainda a Comic Mania 15, eles estenderam a 14. Então, a 14,5 que vai acontecer agora, dias 12 e 13 de janeiro. Sábado. Calma aí, então é esse sábado e esse domingo, não é isso? Isso, se você está ouvindo esse podcast na data de lançamento, se você não é um infiel, né, você já sabe que já tem programa pro fim de semana. Pois é, então 12 e 13 de janeiro de 2013, a gente nunca sabe em que ano que o cara vai ouvir, né? Então tem a Comic Mania, onde vai ser a Comic Mania, Léo? Vai ser na rua São Francisco Xavier, 363 Maracanã, Rio de Janeiro. Se você não está no Rio de Janeiro, eu conheço sites de empresas de ônibus e de avião que você pode entrar lá e vir para o Rio de Janeiro. É, tá baratinho uma passagem. Tá barato. Se você mora, digamos assim, dentro do território brasileiro, não tem desculpa para não vir. É, vamos inclusive obrigar o Vitor a vir de Porto Alegre, né? Pô, mas o Vitor não vem de Porto Alegre? Pô, tem que vir, cara. Lógico, obrigação de trabalho, Vitor, senão tá demitido. É, Ele casou agora ele tem bastante tempo aí em evento de quadrinhos. Pois é, então, é assim que funciona. Bom, então é isso, galera que quiser conhecer a mim, o Léo Spy, a Nikita, o pessoal quer conhecer a Nikita, né? Então, é, esse que me preocupa, na verdade. Então até lá, que a gente vai estar por lá esse final de semana na Comic Mania, não percam essa oportunidade, é mais um evento de quadrinhos, e vamos dar uma força para os eventos de quadrinhos aqui do Rio, né? Quem sabe um dia a gente não chega no nível de uma Fast Comics, vamos lá. Bom, e vamos falar também das menções que nós tivemos, né, nesse final de ano aí, né, no, na Podosfera. E a gente foi mencionado duas vezes lá no Telhacast, né, uma sobre a iniciativa Excelsior, né, e outra pelo Hobbit, né, pelo podcast que a gente fez do Hobbit. Eles fizeram uma coletânea lá de todos os podcasts que falavam sobre o Hobbit e tal, então a gente está mencionado lá também. Abração, pessoal do Telhacast. E a gente teve bastante comentários, né, no site sobre o Quadricast 37, que falava sobre a segunda parte de Preacher, né? A gente prometeu que ia fazer e fizemos antes do fim do ano. O Diego Freitas comentou que a continuação dos episódios preferidos dele, do Quadricast, olha só que bacana, nos deu os parabéns mais uma vez e disseram que a gente consegue conciliar informação e opinião de uma forma muito legal. Por isso que ele está sempre ansioso pelos episódios épicos da gente, né? Então, espero que você considere esse um mais épico de todos. É o que eu considero. Uma opinião totalmente imparcial do Leo. É. E ele pede um especial sobre o Will Eisner um dia. Quem sabe, hein? É uma boa ideia. Vamos colocar na programação. É, também comenta aí o Kleber Ivo, né? Que, na verdade, o Kleber Ivo, ele fala especificamente sobre um comentário do Ricardo. Pois é. O Ricardo foi preconceituoso com uma galera que ouve o nosso podcast. Quero pedir desculpas em nome do Quadrincast pela opinião preconceituosa de Ricardo. Eu queria falar que eu não conheço o Ricardo, nunca fui na casa dele. Nunca veio na minha casa, né? Não quero me comprometer. Não conheço a família do Ricardo, nunca fui hospedado na casa dele. Essa pessoa intolerante, né? Essa intolerância religiosa personificada, né? Verdade. O Kleber Ivo, ele fala aqui, que, na verdade, foi, o Ricardo falou sobre Preacher, né? E disse que não era um podcast muito indicado para os evangélicos, né? E falou até que evangélico não ouve podcast. Na verdade, ele disse que evangélicos não leem quadrinhos. Olha só, cara, que coisa. Fala que ele é evangélico, ele lê quadrinhos e ouve o Quadricast. Mas você sabe que toda regra tem exceção, né? Não fala isso, senhor aí. Olha só, se alguém tiver algo contra o Ricardo, só posso falar que ele mora perto da capital de São Paulo. Ele não mora aqui no Rio de Janeiro. Maiores informações somente mediante dinheiro, né? Pode mandar. Cara, eu sou qualquer coisa, menos preconceituoso. Ainda mais nesse podcast de Preacher, o cara que tava com mais medo de lançar um podcast de Preacher no Natal era eu. O Ricardo rezou 10 Pais Nossos antes de gravar o podcast. Bom, aí o Kleber Ivo termina ainda falando, ele elogiou o cast, falou que foi muito bom e tal. Ele fala que o Garth Ennis é totalmente insano, né? Novidade, né? O Garth Ennis só escreve coisas assim. E apesar do Kleber falar que leu pouca coisa do Garth Ennis, eu acho que o pouco que você já leu, o Kleber já é suficiente pra você achar isso nele. E ele não tinha lido o Preacher, talvez o comentário do Ricardo tenha um certo fundo de verdade. Olá, mas olá. Agora ele tá com vontade de ler. É isso aí, estamos criando aquela centelha de curiosidade. Estamos evangelizando, hein? Era isso que você queria dizer? Não, né? Bom, pode ser. Pode ser. Ué, por que não? Ué, todo leitor de quadrinhos é meio... encara um pouco como religião, né? Então... Mais algum comentário? Bom, tivemos um comentário aí do Gus. Gus. Só Gus, certo? Só Gus. É Gus mesmo, é Gus? Gus. É o Gus. Gus, sei lá. Pode ser Gus. De repente o nome dele é Gustavo, né? É. A gente chama ele de Gus, apelidinho carinhoso. Bom, ele fala, foi bem sucinto, né? Falando que foi um excelente episódio, valeu pelo ótimo trabalho, feliz ano para todos, para você também. E pergunta quando que vai acontecer um cast de Sandman. Olha... Cara, ó, já a centésima pessoa que pergunta isso, hein, cara? Já tá começando a... Olha só, eu sempre coloco em discussão, hein? Podcast do Sandman. Acho que tá começando a entrar pra tá lista. Tá chegando perto, hein? Tá chegando. É, pois é. É, tem... Olha, se vocês soubessem a quantidade de assunto que a gente tem programado para falar esse ano, a gente ia ter que fazer podcast a cada 3 dias, cara. Senão... É difícil, mas acho que esse daí tá subindo na fila. É, esse aí aguarde. O último comentário é do Wagner, que também não tem sobrenome. A gente vai fazer que nem o Nerdcast da próxima vez, que não botar sobrenome, não fala o comentário? Não, isso não. Não, a gente vai começar, vamos inventar sobrenomes. Vai ser melhor. Se você não deixa o seu sobrenome, a gente inventa. Mas daqui a pouco... Eu vou inventar um pra você. Isso. Então, o Wagner Timão e Pumba, fala aí, pessoal do Quadrincast. Ele elogiou o podcast do Preacher, né? Ele falou que não conhece muito do Preacher, mas agora ficou com vontade e não se preocupou com spoilers. Aí, que é uma raridade. Que mostra que não é um nerd true, né? A gente recebe... Ou ele não é fresco, vá. A gente recebe tanta reclamação de spoilers que a novidade é alguém não se preocupar, né? E agora ele pergunta, já falaram de Day Tripper? Não, Wagner. Timão e Pumba. Olá. Ainda não falamos de Day Tripper. Mas a gente vai falar agora. Fica aguardando aí. Ou vai ser no podcast ou no quadrinho comenta agora em texto. Pois é. E aí a gente tem que mandar agora um abraço para aquela galera. Que a gente sempre seleciona aqui alguns para comentar. E alguns acabam ficando de fora, né? Então vamos mandar um abraço para essa galera aí. Que não é menos importante. Mas que a gente não teve tempo de citar agora. Um abração aí pro Elton Lopes. Que nos mandou uma foto dele com a nossa camisa. Cyclops Was Right. Sensacional, viu? Muito legal a foto. Ele ainda fez o X com o braço, como show. Pô, show de bola. Um abração para os sempre presentes João Norberto e o Thiago Machado pelos comentários no site. Um abraço aí, pessoal do Internet Discada, que eles voltaram ativo agora. Opa, legal. Um abraço para o senhor Seu Panda e o seu projeto 365HQs, né, lá no Twitter. E a gente está com um projeto semelhante aí, né? 365 frases de HQs no Twitter e 365 personagens de HQs no Facebook. Então, não continuem acompanhando. E um abraço ao Abel Pedro e ao Wesley Samp, que disseram que o novo fera é o Hulk azul. Porra, verdade, viu? Eu vi uma foto, porra, que coisa mais ridícula. Vamos lá, vamos agradecer também a quem retuitou, linkou, todo mundo que ajudou a divulgar o Quadrincast. Lembrando para todo mundo, né, que vocês podem curtir o Quadrincast no Facebook, facebook.com/quadrincast, seguir a gente no Twitter, @quadrincast, ou mandar um e-mail para quadrincast@quadrim.com.br. E com a quantidade de coisas maneiras que a gente tem aí para o restante do ano, está perdendo tempo se não acompanhar a gente. Então é isso, pessoal. Vamos iniciar agora o melhor tema de podcast que o Quadrincast já teve até hoje. Reino do Amanhã, Kingdom Come. Melhor que Crise? Putz, melhor, cara. Claro. Pô. Agora minha cabeça entrou em parafuso, mas acho que é melhor que Crise. Reino do Amanhã, o Kingdom Come, é uma das séries de maior sucesso dos quadrinhos até hoje, né? Saiu nos Estados Unidos em 96, finalzinho dos anos 90. Aqui saiu um ano depois, né? Já em 97, Abril publicou. Eu lembro que uma das lembranças que eu tenho de Reino do Amanhã foi que ter visto os desenhos na extinta Wizard. Vocês lembram quando a Wizard era publicada pela Globo? Primeira imagem que apareceu, se não me engano, foi, sim, na edição 1 ou 2. Foi uma cena do... que, aliás, é um quadro só de uma página, acho que da edição 2. O Super-Homem voando, né? De longe, junto com outros heróis. E a galera, assim, todo mundo, galera com camisa de super-herói, olhando pra cima com cara de assustado. Pô, Pois é, cara, e aquele desenho me impactou pra caramba, porque, pô, era um desenho diferente, né, do que tá acostumado. Mas vocês só viram quando saiu na Wizard, é isso mesmo? Cara, naquela época não tinha internet, né, cara? Cara, mas eu tinha Herói, cara. Na Herói saiu uma matéria com algumas imagens, tipo, na época que tava saindo... Oh. Mas a Wizard é dessa época também, se não me falha a memória. Mas eu vou te falar que a minha lembrança da Herói é tão forte com o Cavaleiro do Zodíaco, cara, que eu ignoro que saiu várias outras notícias lá, entendeu? Enfim, aquela imagem dos heróis mais velhos e tal, e desenhados de uma forma mais, como a gente já tinha visto, né, de uma forma mais realista, né? Tinha acabado de sair Marvels no Brasil, né? Que inclusive foi quando ele teve essa ideia pra DC, né? Quando ele fazia Marvels, ele teve essa ideia de fazer alguma coisa visualmente semelhante pra DC, né? Não é nem bobo nem nada, né, cara? Vai acender uma vela pro santo, depois outra pro diabo, né, cara? É, e ele é mais DC Nauta do que Marvete, né? O Alex Ross. Ele sempre falou isso. Vamos combinar uma coisa, né? Que se o Alex Ross fosse comparado com algum de nós, seria muito perto do Leandro, cara. Cara, ele é fanboy do Hal Jordan. Ele é gordinho, é isso? Não, ele é chato pra caraca com os desenhos, meticuloso demais e brinca por besteira. A ideia era pra ser meio que uma resposta ou uma crítica, não sei bem como é que a gente pode chamar isso, pros heróis noventistas, né? Os heróis da era Image. Estavam saindo naquela época, eram os caras com metranca, que não tinham medo de fazer o que era necessário. Será que isso já estava na ideia original do Alex Ross ou foi o Mark Waid que botou? Reza uma das histórias aí da origem do Reino do Amanhã, que o Alex Ross, ele chegou querendo escrever, era uma história, tinha o pano de fundo do apocalipse bíblico, que no final era a porrada entre o Super-Homem e o Capitão Marvel. E aí o Waid meio que tipo deu uma trabalhada nesse plot básico aí, que aí foi incluindo os detalhes, o papel do Batman, o papel dos vilões. Alex Ross sempre foi mais plotista ainda. O próprio Marvel, ele chegou pra Marvel e falou, eu quero fazer uma antologia. E o Kurt Busiek é que construiu a história. E o Kurt Busiek é que... Isso ele faz muito bem, né? Ele cria plot como ninguém, cara. É, parece o Faca, né? Exatamente. Só que ele faz alguma coisa, né, cara? É plotista. A gente tá vendo que o Alex Ross é uma amálgama, então, de vários membros do Quadrincast, né? Aliás, ele deve ter um mimimi do Léo. Será que ele é gaúcho também, velho? Mas olha só, que plot foi esse, hein? O cara escreveu 40 páginas à mão, cara, pra entregar lá pra DC sobre Kingdom Come. Dependendo da letra do cara, pode ser, tipo, duas páginas de Word. Mas aí os caras disseram, olha, tá muito bom, tá muito legal, 40 páginas escritas aí, a gente vai colocar o Marco Waid pra trabalhar com você. Eles não se dão muito bem, né? É mesmo? Eu não sabia dessas fofocas de bastidores aí. Eles não se dão... Se você, ouvinte do Quadrincast... Gosta desse tipo de coisa, dá pra fazer um especial só fofocas de bastidores. Ok, ok, 18 horas e 46 minutos, já tá no ar o TV Fama. Eles trabalharam juntos, né, nesse plot, só que cada um deles tinha, digamos, um background diferente pros personagens, né? Como eles chegaram nesse ponto. E a cisma meio foi mais forte quando o Mark Waid aceitou fazer aquela sequência, né, The Kingdom. Sequência entre aspas, né? Aí o Alex Ross se ardeu com isso, né? Ele achava que não devia. Se ardeu tanto, demorou tanto, que acho que 10 anos depois ele escreveu a sequência dele pro Reino do Amanhã. Eu não lembro o nome da história agora. Acho que é Thai Kingdom Come. Com a Sociedade da Justiça, né? Ele bota o que ele originalmente tinha pensado. Deve estar nessas 40 páginas aí que você cita. Falando sobre o plot também, na época eu lembro que surgiu esse rumor, né, de que o Alan Moore, ele tinha um plot parecido, né, o Twilight. A gente não pode falar muito Twilight hoje em dia porque faz referência a coisas não legais, né? Não seria Twilight? É, que a gente não é fã de Crepúsculo pra saber essas coisas. Não, cara, é que é pronúncia básica em inglês, cara, desculpa, tá? É o Crepúsculo dos Super-Heróis. Era essa a ideia, o nome, né, desse plot que o Alan Moore tinha. E que muitos falam que era bastante semelhante com a ideia do Reino do Amanhã, né? Não é tão, assim, parecido. É uma história apocalíptica, como várias outras, entendeu? E no final tem uma porrada entre vários grupos de super-heróis. É basicamente o seguinte, né? Os super-heróis, eles teriam se dividido em casas, né? Como se fossem casas reais, digamos só assim. Só pra esclarecer isso, nós estamos falando de Twilight, que não é o objeto desse podcast, é isso. Vamos fazer o seguinte, se você é um jumento com o nosso querido amigo Vitor... Exato, se você é um ouvinte médio como eu... Vai estar no post, aí mais um motivo pra você que está no feed, sair do feed, vai lá no post, tem um linkzinho que vai explicar o que é o bendito crepúsculo dos super-heróis. Tem nada a ver com o vampiro que brilha no escuro, de novo. Voltando aqui em Kingdom Come, uma das coisas que mais chama atenção, eu acho que pra qualquer um que bata os olhos nas capas, mas em tudo que foi, todo o material de propaganda da série, é a arte do Ross, né, cara? É uma coisa que realmente salta aos olhos. A quantidade de personagens que ele criou, os designs que ele modificou, etc., foi, como eu disse, quando eu peguei na Wizard, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, né? Ver os heróis mais envelhecidos, com um design diferente. Eu acho que isso é uma das coisas que também contribuíram pro sucesso e pra série ser considerada clássica, né, até hoje. Eu gosto muito dos designs do Alex Ross, cara. Ele consegue ser ao mesmo tempo moderno e clássico, né? Ele consegue dar uma atualizada sem perder a essência dos personagens, né? Ele tem essa capacidade aí. Vale a pena também ressaltar que a arte do Ross, ela não é moderna. Ela é meio atemporal, né? Você olha pra ela assim, ela me lembra muito no Reino da Manhã. Os desenhos do Max Fleischer, as próprias séries animadas da DC que passavam na época. Ah, é verdade. Não é datado, é uma coisa meio atemporal, digamos assim. É o realismo da arte dele, né? É tão não, realista. A questão não é nem ser realista ou não, ela é atemporal mesmo. Você pode ler ela hoje, imaginar que é um futuro retrô, ou que é o presente, ou que se passa nos anos 80. É, tanto é que ele fez Marvels, que era meio que um passado da Marvel, e escreveu o futuro da DC, né? E usando mesmo... padrão estético, a gente pode dizer assim. Isso que eu queria falar, aliás, duas coisas. O Alex Ross, ele trabalha muito com a essência dos super-heróis, são os arquétipos, né? Quem já leu os trabalhos dele, aquela série de graphic novels grandonas, assim, que saiu aqui no Brasil, o Batman Guerra ao Crime, Superman Paz na Terra, que é escrito pelo Paul Dini, né? É ver que ele pega bem a origem dos arquétipos do super-herói. Então, o Superman é o alienígena mais poderoso, que quer a paz na Terra. O Batman é o cara obcecado. Ele vai bem a fundo. E no Kingdom Come, eu acho que é por isso que é atemporal, porque é a essência dos personagens que ele trabalha. E todas as revisões que ele faz dos personagens é pra realçar ainda mais a essência, né? Tá um Superman lá no Kingdom Come, depois a gente vai falar querendo a paz na Terra a qualquer custo, tá um, embora ainda relutante, né? Tá um Batman também totalmente obcecado pela questão do controle, né, da ordem. É, acho que por isso que não fica datado, né? O que é legal de a gente observar é que, assim, como o Ross, ele usa muita referência fotográfica, ele mantém, principalmente no caso da DC, o mesmo ator, né, entre aspas, pra cada personagem, né? Ah, sim, sim, sim. Então você vê o Batman de Guerra ao Crime, ele tá velho no Reino do Amanhã. Mas é o mesmo. É, o Superman fica meio invisível isso, né? Mulher Maravilha e o Capitão Marvel são mais gritantes, que são o mesmo, né? O Capitão Marvel dele é bem parecido com os quadrinhos, né? Tem aquele queixo característico, o cabelo, as sobrancelhas. Isso, mas naquele livro dele, o Alex Ross, o Mythology, é bem legal porque lá mostra as pessoas tirando fotos pra ele, né? E mostra que tem um cara igual, de fato igual o Capitão Marvel dali, cara. Então, detalhe, não, ele não precisou procurar ator, não. Camarada dele. Todos eles são amigos ou amigos de amigos dele, né? São pessoas conhecidas assim do meio. Inclusive, pro Reino do Amanhã, o narrador da história, né? Aquele cara que é o fio condutor da história, que é o pastor Norman McKay, ele é o pai do Ross, né? Manda fazer fantasia pros caras. Sim, isso eu já sabia. Ele manda fazer os caras fantasiados. Não, os caras vestem a fantasia, ele faz a sessão de fotos. Lógico, os caras não são bolados. Ele transforma os caras em super-heróis, né? Exato, mas assim... Mas isso dá pra ver até nos uniformes, por exemplo, o uniforme do Superman. Não nas armaduras, né? Mas o uniforme do Superman e do Batman dá pra ver. É de tecido, né, cara? A textura que ele dá pros uniformes. É bem uma fantasia mesmo. Pra procurar, inclusive, ele reproduz no desenho onde tem as costuras. Das emendas, uniforme. Eu sei que tem muito nerd aí, dedo de salsicha na internet, que não gosta do Ross, torce o nariz pro cara e tal. Que ele não é artista. É, exatamente, que ele copia e tal, que é foto e o caramba, mas sinceramente eu bato palmas pro cara. Eu admiro muito o trabalho dele. Faz melhor então, gurizada, faz. Eu acho que a arte do Ross, ela foi melhorando com o tempo. E eu acho que o auge dele como desenhista tal, não foi nem ele desenhando sozinho, foi quando ele desenhou Justiça. É, outro desenhista, agora que eu não me lembro o nome, desenhou o básico, ele fez a arte final e a pintura. Eu acho que foi, o resultado final ficou muito melhor, ficou mais dinâmico. A única coisa que eu acho ruim dele é que ele é um pouco estático. É, é verdade. Ele não tem essa... Mas ele não é bom de narrativa, né? Não é que ele não é bom de narrativa, ele não é mesmo, mas não é só isso. É questão de movimento. Cada quadro dele é uma pintura. E pintura é aquele negócio que tu bota na parede, pronto, preservou aquele momento do tempo, entendeu? Pra completar aí, Facas, acho que tá precisando do Doug Braithwaite. É, Braithwaite. Quando a arte dele tá junto com o Braithwaite, ela ganha esse dinamismo. Aí eu acho que ele fica no talo, acho que aí fica ideal. Reino da Manhã saiu em 4 edições, mas isso era porque era lá nos anos 90 e tal. Alguém tem alguma dúvida de se saísse hoje não seria uma série com 12 edições, com ramificações, tais e etc e tal? Eu acho que isso aí nem precisava ter, cara. Eu acho que o que faltou pro Reino da Manhã é uma coisa que hoje a gente tem acesso mais fácil, que são apêndices, né? Apêndices, pra você acompanhar algumas tendências. E eu vou dizer que na época que saiu, a Wizard fez um trabalho bem bacana, cara, porque a Wizard, ela indicava cada uma das referências, e eram várias, espalhadas pelos 4 números, né? Uma série de coisas, em cada, praticamente cada página tinha alguma coisa assim. Então, pro cara que pega a minissérie, ou até o encadernado, eu tenho os dois, a minissérie original e o encadernado, não tem isso aí, cara. Lá no fim do encadernado tem um índice de quem é quem, sabe? Localizando, porque também você não sabe quem é quem, porque alguns personagens mudaram bastante de visual. É, isso, a verdade, a matéria, ela é feita na Wizard gringa, né? E ela foi só traduzida aqui, mas o material é sensacional. Posso estar enganado, mas eu acredito que na versão Absolute, né? Aquela lá, a versão Director Suck My Money lá, que essa daí deve ter. Eu acredito que tem alguma coisa semelhante, né? Se não for exatamente igual, coisa parecida. Quando sair no Brasil, espero que venha, cara, porque isso faz toda a diferença, cara. E até por isso um pouco da minha crítica no começo. Porque do jeito que saiu, cara, ele joga tanta referência na tua cara e não explica o que que é, que fica aquela sensação de, pô, tem um buraco aqui, mas não tem. É como você está explicando agora, não tem a referência, né? Só que não tá na história isso. Ficou uma coisa extra a história. Vocês falaram aí, são 4 edições só, não sei o quê. Mas são 4 edições com dobro de página, né? Mas mesmo assim, cara, parece que é mais. Parece que, por exemplo, são 20 edições. É denso. A história, ela é contada de uma maneira densa. Ela é concentrada, digamos assim. Vamos começar falando do capítulo 1, Estranho Visitante. O capítulo 1 começa apresentando a gente lá, o pastor Norman McKay, que a gente já comentou aqui, né? Foi o visual dele, na verdade, é o do pai do Alex Ross mesmo. Que é pastor, inclusive, que é influência direta na história, é o fato do Alex Ross ter crescido num ambiente bem religioso, né? É, inclusive tem passagens da Bíblia por toda a história, né? Ela começa com passagens da Bíblia, né? Exato, com as visões, né, do... É, o do Wesley Dodds, né, do Sandman, da Sociedade da Justiça. Que é a primeira grande furo que a gente pode considerar na história, se a gente for chato pra cacete em relação ao roteiro. Se a gente tá falando de um futuro, onde o Super-Homem já tem cabelo branco e o Batman é velhinho, quantos anos será que tem o Wesley Dodds? É, pois é, já teria passado dessa pra melhor bastante tempo, né, cara? Seria o Wesley Dodds o Niemeyer da DC? Eu acho que tu caiu numa armadilha, cara. A única referência de tempo que eles dão em todo Kingdom Come é que o Superman se afastou há 10 anos, não diz quanto tempo passou, e ele não diz que o Wesley Dodds morrendo é logo antes da história começar. Ah. Olha, vocês não vão me ver fazendo isso muitas vezes no podcast, mas agora eu vou defender o Facas, hein? Você olha pro Bruce Wayne e você vê o quanto o cara envelheceu, cara. O Coringa, 10 anos atrás, já era careca. O Wesley Dodds pode muito bem ter morrido no prólogo da história, muito antes da história começar, cara. Não, não, Vitor, fica claro que não é. Cara, eu considero que o Reino da Manhã é 20 anos no futuro. Ó, o Norman McKay, ele sai do enterro, ele vai andar, acontece a merda lá em Kansas, cara. É, cara, é imediatamente depois. Sim, mas não vamos nos antecipando aqui. Uma coisa que a gente falou sobre o fio condutor da trama, e a gente já citou aí, é que o Norman McKay, ele vai fazer o papel lá que o Phil Sheldon, né, faz no Marvels, né, que é o papel de quem tá de fora. É a visão do leitor, né? E essa visão também tem como fio condutor algumas passagens do Apocalipse de São João, né? O pessoal conhece a Bíblia, o último livro lá da Bíblia é justamente o final dos tempos. Se São João, eu já imagino aquelas músicas de São João tocando assim. Pula, essas passagens do Apocalipse vão fazendo referência direta a tudo que está acontecendo na história, né? O cara consegue fazer essa ligação, né? Entre aquilo que está escrito lá como profecia, etc., com a história lá dos heróis e a situação. O mundo em que o Norman McKay vive é um mundo que é dominado por heróis, mas heróis diferentes daqueles que a gente conhecia, dos heróis clássicos da DC, né? Seriam os heróis, como a gente falou no início, noventistas, né? Os heróis dos anos 90, os heróis mais sem aquela moral, sem aquele senso de justiça, de honra. Metranca na mão, dente rangendo, garra saindo até do cu. Se o Ross quer passar nessa história, e o Ross e o Mark Waid, é mais ou menos assim, é a ideia de esses heróis que surgiram agora são os heróis sem escrúpulos, né? Tem as morais que guiaram a geração do Super-Homem, do Batman. E o que acontece? Esses heróis, eles mataram praticamente todos os super-vilões que existiam. Basicamente, um dos fios condutores ali do tema é justamente isso. O que acontece quando você tem milhares e milhares de seres super-poderosos que em tese são heróis, só que você não tem nenhum vilão pra combater? Eu digo que, lendo a história, eu tinha até dificuldade, cara, de enxergar eles como heróis. Isso é importante pra você até entender a trama, conseguir perceber toda aquela crise, toda a situação que estava sendo criada pelo super-homem, nos capítulos à frente, né? Mas eu tinha dificuldade, eu só enxergava eles como vilões e que tinham que ser presos mesmo, etc. Mas assim, pra você entrar no espírito da história, você tem que entender isso, né? De que eram todos heróis ali, eles tinham acabado com os vilões e ficavam saindo a porrada entre si porque não tinham mais nada pra fazer. Até, né? Visualmente falando, se você for observar o design dos personagens, eles não são muito heróicos, né? Porque todo mundo tem muita arma, arma de fogo pesada, símbolos, caveiras. Tem um lá que é bem sadomasoquista, né? É, sadomaso, o cara anda com 666 tatuado, sabe? Os negócios tem que forçar a amizade mesmo. É que, na real, é uma geração que não tem aquela ligação com os valores heróicos que os heróis clássicos tinham, né? Mas será que isso não era a geração dos leitores também? Será que os leitores também não estavam indo muito por esse caminho? Os heróis bacanas eram os heróis que matavam? Não, então, essa é a crítica, né? Que na verdade, se você não entende que eles estão... O pessoal que é mais novo aí, que não acompanhou essa fase noventista que a gente tá se referindo, talvez não pegue a essência da história por isso, que é bem isso aí mesmo, né? O fio condutor da história é isso, né? Essa diferença entre os heróis clássicos e os novos, né? Foi a mudança dos quadrinhos dos anos 80 para os anos 90. Depois que Cavaleiro das Trevas, parecia que o legal era quadrinhos mais sombrios. O Batman mesmo mata e alege o Cavaleiro das Trevas. Foi a onda, né? A Image, os personagens, todos eles matavam. Você foi bem no âmago, cara. Cavaleiro das Trevas e Watchmen foram duas séries que desencadearam tudo isso. Só que nessas duas histórias, o uso da violência até um pouco mais pesada, ela tem sentido. E depois virou no resto dos anos 90, virou violência, virou apenas pelo choque, né? E nesse mundo amoral aí, de heróis amorais, de heróis que matam e tal, esses heróis tinham um símbolo, né? Que seria... Era o personagem, né? Que foi criado pelo Roy aí pra série, que era o Magog. E o Magog parece com um outro personagem também símbolo dos anos 90, né? É o Cable de chifre. Pois é, a criação máxima do mestre Rob Liefeld. É um Cable sem camisa, né, cara? Inclusive esse termo Magog, baseado também no Velho Testamento, né? A contextualização desse mundo, né, são esses heróis mandando em tudo, e todos aqueles heróis mais tradicionais, né, meio que se retiraram, o Super-Homem se exilou. Depois a gente vai falar mais sobre as razões para isso. A Mulher Maravilha também se isolou. Os heróis clássicos, enfim, ou começaram a agir meio que escondidos, né? Meio que à parte da sociedade, sem se expor muito e tal. Ou pararam de atuar, né? A gente poderia fazer um paralelo a isso, ou os heróis clássicos perdendo importância, né, nos quadrinhos. Uma coisa que, quando você tem heróis amorais, assim, que você acaba acontecendo é vendo coisas absurdas, né? Por exemplo, esse Magog, né, que era o símbolo, o representante dessa casta de heróis aí no mundo de Reino do Amanhã, o cara, ele monta um time pra ir pegar um vilão, que era acho que um dos poucos que tinham sobrado, né, que era o Parasita. O cara leva praticamente toda a Liga dos Homens Metálicos, leva o Capitão Átomo, ele mesmo em si era muito poderoso, né. Ele leva os personagens que eram da Charlton, né, que foram os mesmos que foram baseados pra ser os personagens do Watchmen. Tudo isso tem uma simbologia também, que Cavaleiro das Trevas e o Watchmen começaram com essa onda. Então nada mais justo que os personagens que inspiraram isso, começando a merda toda aí, né? E aí que começa a merda, né? Porque aí ele leva toda essa tropa aí pra ir atrás de um vilãozinho só que tava desesperado lá. E o cara, no desespero dele, acaba cortando o Capitão Átomo. E como a gente já falou em alguns podcasts atrás, né? O Capitão Átomo só tem uma função na DC, né? Ele explode. É a bomba humana da DC, né, cara? Chega a ser bizarro. Qual é o poder do parasita? Básico. Ele suga o poder dos outros. Aí você pega e manda o cara que é o mais poderoso do grupo a um ataque direto. Fora que o grupo que o Magog montou, né, pra ir atrás. Cara, que loucura, cara. O cara realmente, ele era fora de si, né? Eles foram pra matar, né? Não foram pra prender. Não, e mesmo assim foram muito burros, porque tinha um cara de metal gigante, era só o cara pisar no parasita, acabou. Era só o Magog usar aquela lancinha dele bem de longe lá. Mas enfim, se o Magog fosse esse posto de inteligência, né, não teria história, né? Enfim, aí o Capitão Átomo explodiu e com ele foi-se o Kansas. É, morreram milhões de pessoas, né, nesse acidente aí, entre aspas. Pra você entender a magnitude do negócio, o Kansas, tem que entender um pouquinho como é que funciona até os Estados Unidos. O Kansas é como se fosse o celeiro dos Estados Unidos. Então, as principais plantações, os animais, né, que é o boi, tudo que é cultivado lá, é tudo no Kansas. Então, se der uma merda no Kansas, acabou praticamente a comida dos Estados Unidos. É, foi o que aconteceu na história, né? Não só nos Estados Unidos, mas sim em grande parte do mundo, porque eles também acabavam fornecendo para o mundo inteiro, né? Se acabar o Kansas, não tem mais milho no Hemisfério Norte quase que inteiro. É isso aí que desencadeia o fator meio que apocalíptico da história, né? Porque até aí o mundo tá normal, né? Tá sem os heróis antigos, tá com os heróis novos. Tá normal, né? Tá que nem a gente vive hoje em dia, né? Um tiroteio, um massacre de criança ali. Tá que nem São Paulo. A diferença é que eram os heróis saindo na porrada um com o outro. É como se não tivesse mais bandido e a polícia resolvesse ficar trocando tiro entre eles porque não tem mais nada o que fazer. É tipo milícia e polícia, sabe como é que é? Não existe. É tipo Rio de Janeiro, né? É, então o mundo tinha se tornado um grande Rio de Janeiro e aí os caras estavam tentando lá viver nesse mundo, até acontecer essa merda, e aí sim o bicho pegou, né? Aí começaram a questionar. Toda aquela galera que defendia o Magog, isso acontece muito, né? É, começou também a questionar. Pô, mas o Magog, burro pra caralho, olha o que o Magog foi fazer. A crítica é a irresponsabilidade dele, totalmente. Não, e os caras criticando o Magog serão na mão derrubando o prédio, né? Que absurdo. Ah, mas cara, depois que o cara explode um estado inteiro, mata 1 milhão de pessoas, derrubar prédio, é ficha. E aí é o momento que o Espectro também, ele aparece pro Norman McKay, né? Diz que ele precisa de uma âncora, né, pra fazer um julgamento no final da história, né? Depois a gente vai ver se isso tem muita razão de ser ou não. O Espectro, ele, pra funcionar, isso aí é do personagem. Ele precisa de uma alma humana, né? Por isso que ele anda com o Jim Corrigan, com o Hal Jordan. É, depois vocês me explicam por que na história ele aparece com a cara do Jim Corrigan. Exato. Isso e outro furo, cara. Que nunca. O Espectro, quando ele se ancora a uma alma humana, o cara meio que vira o Espectro. É um furo, é uma homenagem. O cara quis. Durante anos, o Espectro, o clássico. É, aí cresceu o cabelo ruivo com uma mecha branca, porque no Espectro. É o Jim Corrigan velho, pô. Deixa ele. Mas o mais bizarro não é isso. O mais bizarro é um cara que é um pastor. Ele resolve andar com um cara albino, pelado, com uma capa. Mas é um anjo de Deus, cara. É, não, ele diz que é um anjo, Pegada é, tipo, vem aqui que eu vou te levar pra onde tá acontecendo as coisas. E o cara pega e coloca o pastor dentro da capa, e o cara tá pelado. Cara, mas, pô, faca, tu tá discutindo o sexo dos anjos, cara. Não, quantos anos você guardou essa piada pra usar hoje? Deixando de lado a benga do Espectro, e voltando aqui à história, o Norman McKay acaba mostrando quer dizer, o Espectro mostra pro Norman McKay, né, uma série de eventos que estavam acontecendo naquele momento, e é assim que a gente consegue acompanhar a história. Você vê a Mulher Maravilha confrontando o Super-Homem, que tinha se exilado, né, com o que tinha acabado de acontecer no Kansas. O Super-Homem tá vivendo na Fortaleza da Solidão, não queria saber de mais nada. Ele tá vivendo numa Matrix do Kansas, dentro da Fortaleza da Solidão, querendo plantar coisa pra crescer. É tudo um programa de computador, é só na cabeça dele, velho. É mesmo, ele tá meio malucão mesmo. É uma coisa que não faz muito sentido. Ele se isolou total do mundo mesmo, né? Cara, ele seguiu aquela máxima que todo mundo segue, velho. Se nada dá certo, vira o hippie. a Mulher Maravilha confronta ele, né, com essa visão. A gente também vê que os outros heróis continuam agindo de alguma forma, né? Flash continua defendendo Central City, o Gavião Negro continua defendendo a natureza. É, e que bagulho que não tem nada a ver, né? Como é que eles criam esse ambiente de falar do futuro, mas não o futuro exatamente daquele momento cronológico da DC? O Gavião Negro defendendo a natureza, por quê? Cara, nunca teve ligação. O único que tá coerente aí é o Flash, no final das contas. Mas nem o Lanterna Verde, que eles dão a entender que é o Alan Scott, ele nunca teve preocupação com defesa de alienígenas. É, porque ele tá no espaço, né? Ele criou uma fortaleza. Exato. O que eu entendo disso é que eles meio que se isolaram do mundo, né? Todos eles meio que quiseram sair dos holofotes, né? E meio que se isolar. O que acontece é que quando o Superman dá piti lá e decide, vou me isolar, e vai embora, os outros heróis meio que, pá, se o Superman largou a barca, eu vou largar também, entendeu? É, né? Todo mundo olha ele como a inspiração, né? Pô, se o Super-Homem tá lá, tá saindo, tá largando o barco, pô, pra que eu vou ficar aqui, né? Eu não tenho inspiração nenhuma, né? Menos o Batman. E aí, o Batman, ele meio que se isolou, mas aí foi uma contingência do que aconteceu, né? Meio que os anos cobraram preço, né? Os anos lá, ele fala isso, né? Que os anos cobraram preço. É, piadinha com o Robin. Passou tanto tempo, olha, outra piadinha aí, excedendo tantos limites do corpo humano, né, que aí, uma hora, cara, a conta chega. Aí você vai lá, você adota um moleque que é trapezista, jovem, viril, né? Faz ele se exercitar todo dia, né? Mas aí ele continua patrulhando Gotham, usando robôs morcego, etc, mas ainda tava lá tomando conta do pedaço dele, né? A edição 1 termina de uma forma meio que todo mundo fica feliz e alegre porque o Super-Homem atendeu ao chamado da Mulher Maravilha, né? Ele foi chacoalhado ali pelo que a Mulher Maravilha falou pra ele decide retornar pra humanidade, né? Eu não sei se o material já tem em outras mídias, eles expandem isso, mas não sei se chegam a falar onde é exatamente no Kansas, né? Porque podia ser até Smallville, né? É, exatamente. Talvez isso tenha até tocado ele mais, né? Porque era ali onde ele cresceu, né? Talvez isso possa ter sido um fator a mais pra convencer ele a voltar pra humanidade. Cara, na verdade, destruiu o Kansas todo, cara. Não destruiu, só esterilizou. Não, é destruir, esterilizar é destruir e nunca mais vai nascer nada. Não, eu quero dizer que não tem um buraco no chão, tá lá o estado, só que ninguém pode chegar pra terra. E aí ele já chega já apartando a briga da molecada, né, dos heróis mais jovens, daquela galera assim que tava muito exaltada, né, brigando entre si, ele já chega apartando uma briga. E aí o Norman McKay fala isso, né, que aquilo ali que pra todo mundo naquele momento parecia ser a salvação do mundo, na verdade era justamente o início do fim, né. É, até porque, não lembro se você mencionou, o Wesley Dodds, ele tava tendo umas visões, né? E quando ele morreu, ele passou pro McKay isso. E isso, o McKay, na verdade, ele foi escolhido pelo Spectre porque ele tem essa capacidade de ver flashes do futuro. E aí ele vê, na hora que o Super-Homem volta, ele vê o Super-Homem pegando fogo na visão dele. Ele é propriamente, isso é uma referência da Bíblia também, porque ele é propriamente um profeta, né? Ele profetiza o que vai acontecer. E aí ele se assemelha muito a um personagem que o Leandro adora, o Pária. É verdade, cara. O Norman McKay, ele só aparece onde tá dando bosta, porque ele tem que se testemunhar. Ele é o Pária, cara. O capítulo 2, Verdade e Justiça, se inicia com aquilo que a gente falou, né? O Superman, ele tinha largado o barco, aí todo mundo foi viver no seu mundinho. O Superman retorna, volta todo mundo, a Liga da Justiça tá de volta. Tá todo mundo ali, não, tô com um cara. Esse cara, eu acho que é um bando de meio que... Sabe aquele cara que precisa ter alguém mais forte andando junto pra poder se sentir protegido? Pô, os caras da Liga da Justiça, os caras são mó... Maria vai com as outras. O Superman, ele é bem bully nessa história, né, cara? Porque ele volta, que é por ordem, começa a fazer bullying dos mais novos, aí tem os amigos, ele é bullying, cara, né? Ele não é bullying. Quando ele volta lá, que ele vai no começo, ele vai impedir o Americomando. O Americomando, pra quem não lembra, é o vilão da Era de Ouro. Lembra da Era de Ouro, minissérie do James Robinson? Ah, é verdade. É aquele personagem. Também é que volta bolado, né? Mas até aí, Magneto, um abraço. Ele dá uma entrevista coletiva, cara, eu acho que é uma das maiores cagações de regra que tem na história dos quadrinhos. Ele chega, vamos botar ordem. Nós estamos voltando aqui porque os caras que estão aqui agora estão fazendo merda. E a gente vai ensinar pros caras como é que faz. É, a gente tem que ensinar pra esses garotos, né, como é que se fazem as coisas direito, né? E ele faz isso na frente do prédio das Nações Unidas, né, cara? E aí os líderes humanos começam a ficar com o pé atrás, né? Tudo bem, é o super-homem, mas que papo é esse, né? A gente é que vai resolver, a gente vai ter que colocar ordem na casa. É, porque tem esse conflito na história, na verdade, né? Tem um conflito entre os heróis amorais, os heróis clássicos e os seres humanos que estão de lado, né? É, pois é, os seres humanos estão vendo, assim, eles não estão decidindo mais nada no mundo, né? É, só os super-humanos que estão decidindo, e eles estão se ressentindo disso. Na verdade, não, né, cara? É porque a gente vai descobrir mais pra frente que existem alguns humanos que estão fazendo alguma coisa. Então, eu queria só falar da cena lá do discurso do super-homem. Tem duas coisas interessantes, né? Ou como vocês falaram agora, nós tínhamos os heróis clássicos, os heróis novos e os humanos normais, né? E justamente nesse discurso, tem uma frase assim... Ou seja, quando o Superman vai falar, alguém ali na plateia fala, todo mundo fica quieto. Quando esse cara fala, a gente escuta. Quer dizer, você vê ali o peso que era a simples imagem do Superman, né? E um detalhe ali que vocês não citaram, o prédio da ONU tem o formato do quê? Da Sala de Justiça. Da Sala de Justiça. Super Amigos. Mas uma homenagem do Cross, né? É, mas se for falar em homenagem, cara que tá... Logicamente tem sempre aquele repórter estilo você que faz aquela pergunta conveniente, né? Do lado dele tem um cara conhecido, que é o Phil Sheldon. Tem vários desses easter eggs aí espalhados pela série inteira. Última coisa desse papo que é interessante de falar, uma coisa que foi até relevante, por sinal, foi o visual do... Quando o Robin ressurge, né? Ah, sim, que é o Robin vermelho, que hoje em dia todo mundo... É o Robin vermelho que já passou na mão de todo mundo também, esse uniforme. Que é muito legal, por sinal, assim. É, não, achei também aquilo que a gente falou do design que o Alex Ross faz, né? Fica bem bacana. Então, todos os designs do Ross são interessantes nessa série, né? O que o Ray tá fazendo ali, né, na Liga da Justiça? Ah, pô, mas depois, cara, você vê que todo mundo entrou pra Liga, né? A gente tá falando dessa página inicial. Eu acho que nessa época era a época que o Ray tava voltando, né? Teve série própria. Isso, é isso mesmo. E o Ray era um personagem da modinha, tá? É, ele era modinha. E aí o Super-Homem, pô, ele tinha o Ray ali, porra, se o Ray tá na equipe, tá faltando alguém que é muito mais importante, né? E aí ele vai lá fazer o convite, não pro Aquaman, óbvio que não, ele vai fazer o convite pro Batman, pô. Tô contando com você, você vai vir junto com a gente, né? Eu não sei se vocês interpretaram da mesma forma, ele chegou ali pra fazer o convite, mas eu acho que ele não passava pela cabeça dele que o Batman pudesse recusar, né, cara? Ele chegou cheio de si total. Ele tava naquela vibe, ó, tô te avisando, a Liga da Justiça voltou. Quando te representa? A Liga da Justiça voltou. Notei que você não voltou. Quando ele fala, né, que Ballyhave e Blackgate foram prisões que explodiram, né, ele até fala pro Super-Homem, pô, isso daí não faz você ficar nem um pouquinho... feliz, né? Não faz nem sentir um pouquinho de um arrepio na sua pele invulnerável, né? E ele fala, ah, eu não tenho um lado tão negro assim e tal. E aí o Royce foca bem no símbolo do Superman, né? Que o uniforme do Superman, né? Ele reflete, né? O amarelo foi substituído por preto, né? Nesse ponto, dependendo da versão que você tá lendo, a resposta do Batman é diferente. Sim, eles não traduziram ao pé da letra, eles não alteraram. Eles não traduziram ao pé da letra e até hoje eu não sei qual é a verdadeira. Qual é a mais próxima, porque... Não, assim, ele diz, diga isso ao seu alfaiate, acho. Eu li em inglês isso aí, diga isso ao seu alfaiate. Prefiro a versão original da Abril. Que ele fala assim, eu não tenho um lado sombrio. E ele fala, claro que não, você é todo azul. E aí foca no preto, né? Dá o mesmo o tom de ironia, né? Nos Estados Unidos foram mais claros, é, né? É que eles não iam conseguir fazer o trocadilho do sombrio com o negro, preto, entendeu? Quer dizer, conseguiriam, né? Com um pouquinho de boa vontade, conseguiriam. O que eles queriam citar era isso, né? De que o Superman tava usando. E eles usavam esse uniforme por conta de tudo que aconteceu. Ele dizia, né? Luto por Kansas e tal. É, pela Lois também, né? Tudo que tinha se passado na história, verdade, né? Ele não fala isso em lugar nenhum, né? Não, todo mundo entende, né? Todo mundo entende isso. Nessa parte do Batman que ele tá comandando, não sei se você reparar uma coisa. Os soldados do morcego dele são todos Transformers de Batmóvel, né? É o Batmóvel dos anos 70 ou 80, acho, aquele que tinha um escudo em cabeça de morcego na frente. Com a cara de morcego. Não é bem uma cara de morcego, é a cara do Batman. Nessa parte aí do Batman, a gente vê também que se a Liga da Justiça tinha voltado, o Batman tinha meio que criado, não chamam eles assim, né? Mas ele tinha ali os renegados dele, né? O grupo que o Batman comandou durante um tempo aí, no passado. Ele tinha ali, basicamente, alguns humanos extraordinários. Né? Eu vou te dizer que eles chamam. É que não faria sentido em português também. Porque renegados é outsiders, o original, né? Que não é renegado, é os caras que estão de fora, outsiders. Serão excluídos, será que... É, no Reino da Manhã faz todo sentido isso. São os caras que ficaram de fora dessa nova Liga da Justiça e também da briga dos super-humanos, né? Eu acho até que no inglês eles chamam assim. Eles chamam de... Na verdade, eles chamam de guerreiros urbanos. É, Urban Warriors. É porque o núcleo não tem nenhum super-humano, né? Então eles são excluídos mesmo. O núcleo de comando ali, né? O Bruce Wayne, né? O Batman, o Ted Kord, o Besouro Azul, a Diana Lance, a Canário Negro... E o Oliver Queen, né? O Arqueiro Verde. Descaracterizada foda no Besouro, né? Porque transforma ele num nerd, cara. Esquecem da veia bem-humorada dele. Não, como assim, cara? Mas ele é um cientista, cara. Beleza. É porque não quiseram se aprofundar. Não é um personagem que eles pudessem perder muito tempo com ele, né? Eu acho que ele nem fala. Ele não, nem mas eu acho que eles puxaram ele pro lado mais cientista pra deixar o Oliver Queen fazer a piadinha. Eles fizeram uma única frase pro Besouro Azul e ele é sacaneado pelo Oliver Queen, por isso que o faca se ardeu, porque ele é fã do Besouro, entendeu? Aí ele ficou ardido aí. É que o Besouro tá ali, sabe pra quê? Pra mostrar de onde o Batman tirou a tecnologia dos robozinhos lá. Sim, ele é o responsável pelos robôs. É, ele é o que fez os robôs. Senão não tem sentido, o Batman nunca foi tão tecnológico. A DC se arrepende até hoje de ter matado o Ted Kord, cara. Ted Kord e o Tony Stark da DC, ninguém descobriu isso ainda. E aí a história vai se passando, a Liga da Justiça vai aumentando seus números, né? A galera dos Titãs, né? Você vê que estão separados ali, meio misturado com o pessoal da Sociedade da Justiça. Você pode estar se perguntando, bom, a gente já falou um pouco sobre como é que está a situação dos humanos, os heróis novos, né, que estavam brigando entre si, os heróis clássicos voltando, e aí fica faltando uma parte dessa equação aí, né? Onde é que estão os vilões da DC e qual o papel deles em Reino da Manhã, né? Nesse capítulo 2, eles aparecem. Um grupo que seria a Legião do Mal, né, na verdade, do Alex Royce. E que no Reino da Manhã eles se chamam como... Frente de Libertação da Humanidade. É isso. Essa não tem dúvida de tradução. Tá lá o Lex Luthor comandando, aí você tem o Cobra, né, que seria o Lorde Naga lá, o Rei, da Royal Flush Gang, Vandal Savage, a Selina Kyle, né, a Mulher Gato. Eu não entendi por que tá aí, mas beleza. E Bin Al-Sufash, que a gente vai saber depois que é o Damian. Não vou nem ficar falando muito disso aqui. É o Damian. Ele não é o Damian. Ele é o Damian. Sério, essa é a primeira vez que aparece uma ligação àquela história, uma consequência do filho do demônio depois do filho do demônio. Primeira vez que é citado um filho do Batman. Batalha. Ele não é citado na história assim, ele só é citado como o sucessor do Ra's al Ghul. Cara, fica claro que ele é o filho do Batman. Ibn al-Shufaz quer dizer em árabe filho do morcego. Ah, velho, então acho que eu sei ele é árabe, o filho do... Mas isso é explicável. Você vê que metade da Legião do Mal, metade da Frente de Libertação da Humanidade é igual à Legião do Mal, né? Metade dos vilões são do Batman. O Charada tá ali porque, por alguma forma, ele tava pegando a Selina, né, cara? O Charada tava... Não sei como que ele conseguia, porque ele tava acabadaça. A Selina ainda tava bem ainda, pra idade. Porra, Leandro derrubava a Mulher Gato, velha. Mas para mim... Eu queria entender o que a Mulher Gato e o Charada estão fazendo lá. Cara, é uma homenagem ao Charada. O Charada, se você forçar a barra muito, até dá pra entender. Agora o Mulher Gato não. Não, velho, é homenagem aos Super Amigos, cara. Só pode ser isso. E aí aparece o que seria uma das peças principais da história também, né? Nesse momento, o Capitão Marvel, né? Naquele momento, o que você vê... É o Capitão Marvel vindo acender charuto pro Lex Luthor, cara. Ele tá com uma roupa vermelha e dourada. Ele chega a fazer a barba do Lex Luthor. E o Spectre já chama ele de Capitão do Relâmpago e do Trovão, né? Quer dizer, ali ele tava tão dedicado de que era mesmo o Shazam, né? O Capitão Marvel. É, não, é que eles não queriam dizer Capitão Marvel, né? Eles não queriam botar Marvel na história. É que eu imagino aqui que ele fala assim que tem o Lex, que tem um plano maravilhoso com o Super-Homem. É, eu imagino que deve ser em inglês um trocadilho com Marvel, né? Acho até que sim, fala Marvelous, né? Fala Marvelous. Marvel, Ted e Superman também. Depois mostra o Superman tentando mais uma forma de recrutamento democrático, né? Chegando e ameaçando todo mundo e dizendo que quem não estivesse com ele ia estar. Ele chega num bar lá onde estão uma série desses heróis. Os heróis mais porra louca. Ele chega lá pra recrutar e, porra, naquela forma, ó, ameaçando todo mundo, vocês têm que aprender, vocês têm que ser melhores e tal, e vocês têm que entrar pra liga, e acabou, não deixa muita margem pra discussão, né? Aí depois que o Superman sai, aparece o Oliver Queen, né? Bom, aparece pra aqueles heróis lá falando, bom, agora vamos ouvir a opção democrática. Segue a história com a Liga da Justiça recrutando pelo mundo todo. A ênfase que eles dão é que cada vez mais que o tempo vai passando, que eles vão fazendo esse recrutamento aí forçado, eles vão tendo menos sucesso. Eu fico me imaginando por quê. E aí aparece, a gente já comentou ele sobre ele aqui, parece que nem o Alex Ross nem o Wade queriam falar muito dele, né? Então fizeram algumas páginas lá pra mostrar dar alguma importância pra ele, e o Superman vai sim pedir ajuda do Aquaman, mas foi pedindo umas de, pô, olha só, a gente tá recrutando uma galera, tem uns que não querem ser recrutados, foi a Mulher Maravilha, né? O que é condizente com a personalidade belicosa dela, né? Ela é uma militar, né? Cara, e aí dá merda, né? Porque a galera tá tendo todos os problemas aí pra recrutar, ela começou a ter problema pra você, onde que você vai fazer com os caras que estão se revoltando? Pois é, onde é que você vai colocar essa galera, né? E foram pedir pro Aquaman, cara. Pô, a gente pode deixar aqui no teu quintal? O Aquaman sempre tendo que abraçar a bucha dos outros. É, pois é, aí o Aquaman vira pra ele e fala, no seu cu. Que deselegante. Né? E aí acontece na série, logo depois disso, o encontro que ia sendo aguardado, né? O confronto, mais uma vez, entre o Super-Homem e o Magog. E o Magog, ele tá lá também, malucão, tentando sozinho reconstruir o Kansas, né? Aí mostra que ele ficou um pouco, sei lá, um pouco ressentido do que aconteceu, né? A gente não falou porque o Superman se exilou. Mas dá a entender na história que uma parte do motivo que o Superman se exilou é que ele ficou com medinho do Magog. E o tempo todo eles vão construindo esse Magog como um puta cara, uma puta ameaça. É o cara que eles não estavam conseguindo encontrar. O cara de quem o Superman tava com medo, se quisesse, já tinha encontrado antes. E quando eles encontram o Magog, o que, que o Magog faz? Se rende, cara. Na verdade, o Superman nunca teve medo do Magog, não. Cara, ele simboliza que a humanidade escolheu alguém que mata ao invés dele. Ele foi substituído pelo Magog. Cara, tudo bem, cara, mas a toda eles falam que se o Superman quisesse ter encontrado o Magog, quando tava prendendo a galera, teria encontrado. Até porque tava num lugar fácil. Mas não é medo físico, não é medo do Magog derrotar ele. O Superman já prendeu o Magog lá 10 anos atrás, entendeu? Eu não sei, cara. Até aquele ponto da série lá estavam. Mas era ambíguo, cara. É justamente você, jumento, achar isso. O que eu achei interessante é que na cena que o Magog aparece, eu lembrei da primeira cena que o Superman aparece, que ele tá sozinho, Forever Alone, carregando um bagulho gigante. Então, aconteceu quase a mesma coisa, né? Ele tava lá sozinho tentando construir as coisas ali, né? Sabendo que não ia dar certo, que não adianta. Só que ele não consegue, né? Por trás do Super-Homem que lá sozinho na fortaleza, ele fazia as coisas funcionarem, o Magog só destruía, né? Superman na Fortaleza da Solidão tava em Farm, uma fazenda virtual. O fato é que o Magog, nesse momento, ele joga uma coisa na cara do Super-Homem, que ele... acho que isso faz com que o Super-Homem tome a decisão seguinte dele, né? Que ele fala pro Super-Homem que não foi só os humanos que escolheram pelo Magog. O Super-Homem também teve parte de culpa nisso, porque ele abandonou. Ele saiu da briga, né? Ele saiu da disputa. Ele largou o barco. Ele joga isso na cara do Super-Homem. Porque a humanidade tava preferindo o tipo de herói que ele não era mais. Não tem nada a ver com o Ring entrar no ponto de arma e matar todo mundo, né? Não, claro que sim, mas não é esse o ponto. Ele continuou sendo Superman. Tanto é que quando o Coringa foi preso e depois o Magog... Quer dizer, quando o Coringa foi preso, o Magog matou ele. E depois o Superman chega, ele prende o Magog e leva como Superman ele pra ser julgado. No momento em que o Magog é absolvido, aí é que ele deixa de ser o Superman. Eu não acho que ele abandonou é, por conta do que tinha acontecido no planeta diário. Lógico, contribui, o cara perdeu os amigos, perdeu a mulher, mas depois de ter perdido o amigo e a mulher, ele vê toda a humanidade, porque ele sempre se sacrificou, por dizer que ele estava errado, que o caminho dele, que ele sempre acreditava que era correto, não, você está errado e tal, pô, aí é a gota d'água, o cara abandona. Mas é que tá, cara, a história força essa questão do simbolismo, cara, porque não é toda a humanidade, ele é só Metrópolis, cara. O cara é Superman, cara, ele comenta o Reino da Manhã querendo botar ordem no mundo, pô, vai pro resto do mundo, então. Pito, a diferença do Super-Homem e do Batman é que o Batman, ele não importa se as pessoas querem ser salvas, ele faz que ele acha certo. O Super-Homem, na medida que a humanidade acha que ele tá errado, ele prefere se isolar. Mas não é a humanidade, cara, mas não é a humanidade, é só Metrópolis. Mas Metrópolis reflete o que estava acontecendo no mundo, cara, não é a isolada do resto. É uma portação de barra no simbolismo. Esse é um Superman que ele é mostrado no auge, só que ele é totalmente inseguro. Ele fica de mimimi metade da história, cara. Tá claro que ele tá meio que perdido. Ele tá meio que perdido desde o início, tanto é que é por isso que ele vai entrando na pilha errada da Mulher Maravilha. É uma história do Superman e ele só faz merda, cara. As melhores histórias dele são baseadas em escolhas morais. Não é, é diferente, por exemplo, na história do Batman, que ele se esforça pra fazer a coisa. É questão da superação. Na verdade, o Superman ele já pode fazer qualquer coisa. Ele tem que decidir se é moral ou não fazer. É, e no Reino da Manhã ele não decide, né? Decidem por ele. Tudo bem. Não, mas a história, a trama inteira gira em torno dessa decisão. Logo depois tem uma cena que foi cortada aqui, né, quando publicaram, e acredito que e foi cortada também quando publicaram inicialmente lá nos Estados Unidos. O Superman aparece lá pro Orion, tinha tomado o lugar do pai, né, como a profecia lá de Apocalipse já previa. Ele tinha, e ele tava até fisicamente começando a ficar igual ao Darkseid, né? A silhueta dele estava parecido com o Darkseid realmente. Mas o Orion era parecido com o Darkseid, né? Ele é uma versão jovem do Darkseid, por isso que ele usa. E aí você vê eles recrutando o Senhor Milagre pra irem pra Terra, levando uma, o que seria o protótipo pro Gulag lá, que eles iam construir pra prender os heróis que estavam sendo, que não estavam concordando em entrar pra Liga da Justiça, né? Pensando bem, caraca, é muito ditatorial mesmo, né, o negócio. Cara, só pra ter uma ideia, Gulag é ver aquelas prisões soviéticas onde os caras largavam os caras e esqueciam, né? Isso, é a prisão na Sibéria, chama de Gulag. Essas páginas, inclusive, dão, na verdade, deixam as coisas mais confusas, porque é a primeira vez, a Mulher Maravilha vai lá até o Aquaman e fala, olha, eu quero fazer a cadeia aqui, eu quero jogar o lixo aqui no ar. O Aquaman fala que não. Aí o Superman vai até o Apocalipse, o Orion fala, meu, se quiser mandar os caras pra cá, tô fudido mesmo, velho, fudido e meio, manda os caras pra cá. E o Superman fala, não quero. É, a desculpa dele é que seria outro planeta, que ele não teria... Digamos, exilar os heróis para outro planeta. E também tem uma outra coisa, ele meio que se decepcionou com o Orion, né? Ele diz isso, que quando ele chega, ele pensa, ele diz, fiquei sabendo que você estava governando o Apocalipse, tô crente que isso daqui estava melhor e continua a mesma merda na época que teu pai era. Na época que teu pai era presidente aqui, na época que teu pai mandava, era igualzinho, tu não mudou nada. Ele chega cagando regra, cara. Ele manda aquela caralhada de heróis para o Apocalipse e vai que o Orion fica do mal e aquela galera de volta, né? Era mesmo não. Ele fala até uma coisa pro Orion, né? É, deportação nunca foi a minha intenção, eu não tinha o desejo de ver ninguém removido do seu planeta natal. Ele pensou isso na última hora, ele desistiu, falou isso. Peidou na tanga. A gente esqueceu de comentar, mas foi depois do Magog ter jogado aquela verdade na cara dele que ele decide que realmente era uma guerra, e foi quando ele resolveu de vez construir lá a prisão. Aí ele, até ali ele ainda tava meio na dúvida, né? Foi aí depois dessa jogada na cara aí que o Magog fez com ele que ele resolveu criar ficou putinho e resolveu criar a prisão. O capítulo 2 se encerra, né? Uma, no mínimo, uma aliança inesperada, né? Entre a Frente de Libertação Humana, né? Lá, o Lex Luthor comandando os vilões, e o grupo liderado pelo Batman, né? Eles meio que estavam preocupados com tudo isso que o Superman estava fazendo. Batman chega a falar que eles começaram a construir um gulag, e o Lex fala, eu tô começando a ficar preocupado se não vou passar o resto dos meus dias lá, né? E aí eles meio que forjam uma aliança ali naquele momento, e assim se encerra o capítulo 2. Porque, cara, que aí você vê que realmente vai ter roteirismo. Porque juntou o Batman e o Lex Luthor e eles não ganharam? Como assim? O Batman e o Lex Luthor e nenhum desconfiou do outro, né? Nenhum dos dois confiou o tempo inteiro no outro nunca, cara, a história. Ah, cara, mas o Lex Luthor é passado pra trás muito fácil, né, cara? Porra. Vamos falar sobre isso no capítulo 3, né? Se o Luiz lembrou que a sede da ONU é a base dos super amigos, o Gulag é o quê? É aquele o quartel da Legião do Mal, né? É, a base da Legião do Mal. Vocês que estão aí com a edição original, o capítulo 3, qual é o título dele em português? Ah, eu não tô com ela aqui, o Léo que tava. Em português? Lá no céu. Up in the Sky. Aquela sequência. Olha, lá no céu. É um pássaro? É um avião? É Up in the Sky, quer dizer lá no céu. Traduzindo. É lá no céu. Eu achava que era para o alto. Up and away. É que up é acima, né? Up and away. Todos os títulos eles se referem a alguma frase clássica do Superman. É, exato. O Estante é ele também, né? É ele também, é um dos apelidos dele. A gente vê que a situação do Gulag, né? Que eles imaginaram que fosse dar suficiente espaço pra todo mundo, já tava lotado de gente, né? Tem uma incoerência da arte com o texto. Na arte você não tem essa impressão que tá lotado. Mas o texto diz que tá além da capacidade, né? Que ele tá cheio além da capacidade, né? Além da capacidade, eu acho que de conter, né? Porque tinha caras muito super poderosos ali. Duas semanas, né? Eles esperavam encher em meses. Em duas semanas tava além da capacidade. E lá dentro é tipo uma Ilha Paraíso, né? São estruturas inspiradas na Grécia antiga. E tem uma imagem holográfica que experimenta. Não, vocês não estão presos, vocês estão aqui voluntariamente de espancada à vontade pra ser reeducados. Não, engraçado que ele fica repetindo isso, né? Uma coisa meio lavagem cerebral, meio. É, total lavagem cerebral. O Superman nessa série é o Darth Vader. É, os caras querendo convencer de que aquele caminho dele é que era o correto e tal, e repetindo isso o tempo inteiro e tudo. O Capitão Cometa, né? Era meio que o carcereiro ali. É ele e a Barda, ali os carcereiros. É, mas eu vou dar o braço a torcer. Isso o Wade já avisa desde a primeira edição. Que o grande antagonista da série é o Superman. É, tudo gira em torno das decisões erradas em sequência que o Superman vai tomando, né, na história. O destino do mundo literalmente está na mão do Superman. Porque você vê que a coisa tá. Conforme as decisões dele, que vão vendo que a coisa vai ficando cada vez pior por conta das decisões dele. O mundo reage a ele, né? E a gente tava falando de lavagem cerebral, né? Mostra nesse momento, a gente falou que o Luthor tinha o domínio, né? Mantinha o Capitão Marvel ali dominado. Mostra nessa hora como que ele vai mantendo esse controle sobre o Capitão Marvel, né? Ele tem uma espécie de umas larvinhas, né? Que foram criadas pelo Dr. Silvana, né? Segundo a história, né? E que serviam justamente para manter o Capitão Marvel sob o domínio do Lex Luthor. É, são vermes mentais. Né? Isso, é. E acho que isso é uma referência a um dos vilões do Capitão Marvel, é o Senhor Cérebro. É uma referência clara a isso. Revela-se que ele tá controlando o Capitão Marvel assim, usando ele. Nesse momento, o Batman tem uma sacada foda, né? Os dois grupos estão reunidos e aí aparece um player, né? um jogador aí, que o Wade e o Royce tinham que encontrar um jeito de tirar ele do jogo, que é o Caçador de Marte. Porque, teoricamente, ele tá no mesmo nível de poder do Superman e do Capitão Marvel. Até mais. E ia desequilibrar a história, né? Eles optaram não pelo caminho óbvio de acender um fósforo e encontraram um outro jeito de inutilizar aí o Caçador de Marte. Ele, de tanto se abrir pras mentes do mundo inteiro, acabou ficando meio que esquizofrênico, maluco, não tava muito dentro do seu... da sua sanidade normal, né? E eles explicam que tem uma hora que a ânsia dele se conectar com a humanidade e ele tenta tocar as mentes de toda a humanidade ao mesmo tempo. E não dá muito certo como era de se esperar. E aí, mas na verdade o Batman trouxe ele pra aquele momento só pra tirar uma dúvida, que era na verdade a grande dúvida do Batman até aquele momento, né? Em relação ao Capitão Marvel. Ele queria tirar essa dúvida porque quando o Capitão Marvel chega, e isso fica claro na história, justamente nesse momento, todo mundo meio que prende a respiração, porque o cara é um cara no nível do poder super-homem. E tava ali do lado do Lex Luthor, né? Então fica todo mundo meio que, literalmente, com o cu na mão, né? Quando ele se cagando. Né? Ele tem o mesmo impacto que o super-homem causa no pessoal, né? Mas o Capitão Marvel tá sempre sorrindo, cara. Isso é meio assustador. Ele tem uma cara de doido, cara. Aquela sobrancelha dele arqueada. Nessa situação, parece mais doido ainda. Porque do lado dos vilões, só sorrindo, né? Isso, é. Pois é. E é isso que deixa pessoas mais desconcertadas. Todo mundo meio que fica com o cu na mão. Depois ele passa e volta o papo normal. nas páginas seguintes, a gente vê o Norman McKay entrando na história, né? Porque o Flash, em algum momento, é dito que ele se move entre segundos, né? Ele consegue enxergar o Norman McKay, que fica o tempo inteiro invisível com o espectro. Ele é tão rápido que ele não consegue ser contido numa dimensão só. Então ele consegue ver outras dimensões, né? Nessa sequência do Capitão Marvel, ele já tinha sido visto pelo Zatara, que é um quadro só. Dá pra ver a sequência, ele olha se o cara, o espectro passando, porque ele é mágico, né? Então ele consegue enxergar. O Flash, ele vai além, né? Ele pega o Norman McKay e puxa pra dimensão. É, e aí ele traz o Norman McKay pra história. O Norman McKay vem com um papo, pô, é muito... Ele queria fazer o Superman se tocar da merda que ele tava fazendo, só que ele entrou com um papo muito, muito pastor pro Superman ali. Ele surge do nada e começa a fazer citações bíblicas. Ele é aquele cara com a plaquinha, o fim está próximo, né? É o maluco aquele que ninguém dá ouvido. E aí o Superman diz, não, calma aí, peraí, não, eu sei que o tempo tá difícil, mas também não é pra tanto... Não tem nada disso de final do mundo, isso daí é coisa da tua cabeça. E aí foi na hora que o sinal de alarme toca e dizem o seguinte, ó, deu merda no Gulag, tá dando merda lá, revolta no Carandiru, e aí? Nessa hora que você vê que é maravilha, é quem tá fone do Gulag, porque o Superman começa a falar uma coisa, já começa a dar ordem, né? Até na rede, vamos lá. O Superman fala, não, tenta acalmar lá, e ela já fala, não, domine lá a qualquer custo. É, ele manda um pessoal ver o que tá acontecendo, ele fica em dúvida, né? Através de meios pacíficos. A Mulher Maravilha grita mais alto que ele, fala, meios pacíficos, porra nenhuma. De qualquer forma que vocês verem que seja necessário. E manda os pesos pesados, né? E manda logo Lanterna Verde, Poderosa, Flash. E nisso eles vão falar lá com os humanos, né? Eles vão mostrar, ah não, a gente até lembra que vocês existem, ó. Estamos aqui comunicando que tá dando merda, a gente vai cuidar disso. Não, tem uma outra treta aí, né? Que o Superman fez isso aí tudo, criou o Gulag, e não avisou ninguém, né, cara? Fez na mucosa. É, ele tava prendendo, teoricamente, cidadãos ali pela vontade dele. Sem nenhum crime, É porque ele não tava se subordinando a ninguém, né? Então ele não avisava. Como o próprio Gulag, são todos presos políticos ali, né? É importante sentar isso. Porque era preso de consciência, vamos dizer assim. Era gente que não concordava com ele, ele prendia. É, não existia julgamento. Não tinha nem acusação, né? Não tinha um crime específico que tava. Aquela merda lá daquela vez, não. Não concordou comigo, foi preso. Ele chega, na verdade, cagando regra mesmo. E muito engraçado porque, assim, na verdade, desde que a Mulher Maravilha começa a mandar a todo mundo na hora da crise do Gulag, no momento que eles vão nas Nações Unidas, ela também tá querendo dialogar com o secretário-geral, que é o Skinner do Arquivo X, né? É, mas o que eu entendi ali é que ela queria dar uma enrolada. Ela que tava tomando a frente do debate e tal, só que os caras meio que estavam ignorando ela e queriam falar com o Super-Homem. É que ela era embaixadora, né, cara? Ela tem esse papel de embaixatriz. Mas eu acho que ela tava querendo dar uma enrolada ali, o Super-Homem foi direto ao ponto, porque os caras, então, quer dizer que tá tudo em paz, vocês podem cuidar de tudo, lá tá tudo tranquilo mesmo. E aí ela espera o Super-Homem falar isso, né, pra eles, que o Super-Homem, aí ele não mente, né? Ele fala realmente como é que tá ele. Ó, o Gulag ainda é um trabalho em progresso, a gente precisa encontrar um caminho pra guiar esses caras, não tá nada... tão tranquilo assim, né? E aí deixa todo mundo agitado, né? Pelo amor de Deus, cara. Você me faz uma prisão com uma porrada de super-humanos e vem me dizer que não tem controle daquilo, né? E vem me dizer que não tem total controle. Porra, se você é um super-homem e tá dizendo que não tem total controle, fodeu. E aí vai pra uma outra parte que eu acho que, na minha opinião, uma das mais bacanas da história. Um momento que se revela quais eram as razões dessa aliança do Batman com o Luthor, né? O Luthor tá ali com o Capitão Marvel e tal, tentando já. Ele chega dizendo, ó, aconteceu o que a gente já esperava... Já começou a dar merda no Gulag, então tá na hora da gente partir pro confronto com a Liga da Justiça. E na hora que ele vai mandar o Capitão Marvel fazer o que ele tava guardando o Capitão Marvel pra fazer desde o início, né? Que era bater de frente com o Super-Homem. O Batman simplesmente dá um soco no Billy e aí fica claro por que ele levou o Caçador de Marte pra aquele momento da reunião, né? Ele só tinha essa dúvida, ele queria saber se era o Capitão Marvel ou se era o Billy Batson que tava ali. E aí o Caçador de Marte conseguiu ver pra ele que era o Billy Batson. Aí por isso que ele chegou cheio de mar, dando soco na cara, colocando o pé no pescoço. Não, aí vale explicar, né? Quando o Billy, que tinha 10 anos, que tem 10 anos, se transforma em Capitão Marvel, na verdade ele vira uma versão adulta dele mesmo, né? É, claro. E é por isso que ele aparentava a aparência do Capitão Marvel, né? O Batman já desconfiava disso, mas precisou que o Caçador de Marte fosse lá pra confirmar, porque ele não era maluco de bater de frente com o Capitão Marvel sem ter certeza, né? Volta aquela ideia que parece que passaram 20 anos, né? Ele tinha 10 anos, Billy Batson, ele parece ter uns 30, sei lá, uns 35, uns 30. E aí ele pega o grupo dele lá, os renegados dele, e manda prender essa... Porque afinal de contas são vilões, né? O Batman podia não concordar muito com o que o Super-Homem tá fazendo, mas concordaria muito menos com os planos do Luthor, né? Pro futuro. O plano do Luthor era aniquilar todos os super-humanos, né? É, exatamente. O Batman não, ele queria ali... Ele tava ali com o meio de conter o Capitão Marvel. Na verdade, essa é a função dele. E aí, no meio dessa situação, dessa tentativa, ele foi efetivo em conseguir prender lá os membros da Frente de Libertação, mas não conseguiu impedir o Billy de falar a maldita palavra. Mas aí que é o grande furo do bagulho. Não, o grande furo é exatamente a hora que ele vira o Capitão Marvel. Porque você acha que nesse momento ele deveria se libertar do controle mental? Na hora. Nessa própria cena do Batman, quando ele explica que é o Billy Batson, ele explica. Na verdade, o que o John descobriu é que as duas entidades do Marvel têm controle mental. Quer dizer, eles existem ao mesmo tempo, mas elas estão brigando entre si. Então, na verdade, quando ele vira o Shazam, pelo menos o que eu imagino, é que ele tem os poderes de Shazam, mas a mente dele continua gritando. Não, mas mas aí que tá. Você falou tudo. Eu imagino a sabedoria, um único poder do Capitão Marvel, que é o que mais mencionam, mas que é o menos aparente, que é a sabedoria de Salomão, teria corrigido isso na hora. A sabedoria de Salomão, na verdade, ela corrige, ela é... O Capitão Marvel clássico, ele é imune a controle mental por causa da sabedoria de Salomão, cara. O que acontece é o seguinte, é que o Lanterna Verde aparece lá avisando para todos os heróis, né, que estavam reunidos lá na Fortaleza, na base da satélite lá da Liga da Justiça, né? E ele aparece dizendo, tá dando merda aqui no Gula, que o bicho tá pegando, e o seguinte, mataram o Capitão Cometa. Aí é que você vê que não tem mais volta, né? Nessa hora, eu acho assim, ó, eles falam, mataram o Capitão Cometa. Eu acho que todo mundo se olhou e disse, quem? É, podia ter matado alguém mais importante, né? O próprio Lanterna Verde, claro. Não, mas eu acho que a intenção do Royce não era... Ele queria terminar com os principais vivos ainda, né? Ele, na verdade, o Capitão Cometa era um dos heróis preferidos do Royce ou do Wade, sei lá. Mas fala que o Capitão Cometa, ele é só um cara que ele é mais forte só no planeta que ele tá, porque... Não, esse é o lado estranho. O Capitão Cometa é um mutante nascido mil anos antes do tempo. Isso, ele é... Ele fica no caso, não, ele é melhor que todos os caras do tempo dele. Ninguém sabe explicar isso, né? Porque que ele é um mutante nascido mil anos antes do tempo. Ele é, ou seja, ele é um ser humano evoluído mil anos, né, à frente. Ele é um mutante com um relógio adiantado. Se você tinha alguma dúvida de que a Mulher Maravilha é que mandava na casa, né? Você tira essa dúvida naquele momento. Ah, mas como eu diria, nas palavras imortais J.P. Maier, né? Quem não apanha da mulher, pousa. A Mulher Maravilha leva todo mundo e deixa o Super-Homem sozinho no satélite. E aí o Super-Homem vai desesperado pedir ajuda logo de quem, né? Dizendo, olha, eu reconheço que tava fazendo merda, vamos lá, você precisa me ajudar, olha só o que tá acontecendo. E aí o Batman dá aquele doce, né? Faz aquele doce. Pô, olha só, não é possível que tu não tava vendo pra onde tava indo, eu não acredito que tu tava tão inocente assim. A gente vai ver que o Batman tem mesmo essa atitude, porque apesar de falar, eu te avisei, ele vai lá e ajuda. Ele não vai, cara, o Batman ele faz o bagulho, ele vai lá e dá porra, quer a porrada em todo mundo. Ele ajuda, tanto é que ele é quem fala, o principal pro Superman, ele, cara, você tá preocupado com o que vai acontecer, imagina quando o Capitão Marvel chegar lá. Aí o Superman, Marvel? Capitão Marvel? Como assim? Ninguém lembrava que existia o Capitão Marvel nessa hora. Pois é, aí o Batman conta isso pra ele. Ele tá indo direto pra abrir caminho pelo meio da Liga da Justiça, cara. E aí o Superman parte, Batman nem vê. E aí é a frase do Luiz de abertura, né? Que é uma frase bem gay, né? Inclusive. Uma olha pra trás, não vê ninguém, né? Ele tá falando sozinho, olha pra trás, não vê ninguém. Diz, ah, então a sensação é essa. E o Superman parte desesperado pro Gulag, né, vendo a merda que tá dando lá, porradarias comendo solta, e antes dele chegar no Gulag, ele é parado justamente pelo Capitão Marvel, e aí o Ross consegue imprimir na cara do Capitão Marvel toda a loucura, né, que ele tava naquele momento, né, cara? Você olha e vê o cara meio transtornado ali, olhando pro Superman. E aí, velho, a gente parte pro capítulo final, que seria Batalha Sem Fim. É que aí a porradaria comendo solto. É basicamente um capítulo em que é porrada, porrada, porrada, e algumas coisas que a gente pode destacar nessa batalha final é que aí os humanos decidem, olha, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente tá o tempo inteiro na mão desses caras, esses caras estão decidindo tudo, como o mundo vai andar, e a gente precisa tomar as rédeas de novo disso. E a hora que dá o desespero no Amakai, e no Amakei, aliás, e ele começa a querer, e aí, velho, o Espectro, não vai fazer nada não? Peraí, calma. Aí os humanos vão, decidem, né, as Nações Unidas decidem mandar simplesmente, já teve uma explosão atômica lá, vamos mandar as bombas nucleares mesmo, não vai mudar muita coisa, a gente mata todo mundo que tá lá e acaba com esse problema, a gente tem que tomar as rédeas do mundo pra gente de novo. E aí eles mandam lá o Falcão Negro, né, o aviador, né, tem o símbolo dos Falcões Negros. Aí o Batman chega na luta, a gente falou que o Batman chega pra dar porrada, mas ele chega numa também de impedir mortes, né, porque a Mulher Maravilha tá virada na porra, ela tava com a espada que cortava até o Superman, passando em todo mundo, ela mata o tal do Von Bach lá, né, ela mata outros, tá passando a lambida em todo mundo, é, exatamente, cara, ela não tava tendo pena não, e aí o Batman chega, e o grupo dele chega meio numa de tentar impedir mais assassinatos, mais mortes e tal, e o Batman entra em confronto direto com a Mulher Maravilha, né, as duas visões, né, completamente opostas ali, batendo de frente uma com a outra, né, a Mulher Maravilha e o Batman, ela pega, voa com ele, né, pro alto, e os dois veem as bombas que foram lançadas pela humanidade, né, as bombas nucleares. E aí decidem que tem um trabalho ainda pra fazer juntos, né. O Batman faz lá todo um discurso pep talk lá, né, incentivando lá a Mulher Maravilha, falando com ela sobre honra amazona, sobre o que ela deveria fazer naquele momento e tal, o que ela estava vendo acontecer, poderia ficar ali brigando com ele ou realmente fazer alguma coisa que impedisse de dar uma merda maior. Só tem que lembrar que no meio dessa luta, desse discurso, o Wade Ross mostra uma luta do Superman com Shazam, né? E ali é a cena, talvez uma das cenas mais marcantes de tudo, é o Super-Homem dizendo, sai dessa, fala alguma coisa. E o Capitão Marvel só responde, Shazam! Shazam! Fala alguma coisa, a pior coisa que você fala pro Capitão Marvel. Não, até se o Capitão Marvel tivesse ficado parado no lugar, teria resolvido, né? Porque ele ia virar o Billy. O problema é que ele usa o raio contra o Superman. É, dele era usar o raio contra o Superman. O Superman ia virar magia, né? Então, a cada vez que o raio caía, o Superman ficava na merda, né? Ele deixava ele ferrado. Até que ele ficou repetindo Shazam, e aí o Superman usou também. O Superman também não é esse babaca completo, né? Ele conseguiu segurar, né, a boca do Billy exatamente no momento em que ele se tornou o Billy, né? Pra que ele pudesse segurar ali sem muita resistência, né? E ali é o momento em que ele fala a decisão final, né? Ele pede a decisão final e ele diz que ele não poderia tomar aquela decisão. Ele era super, completamente. O Billy não. O Billy, ele vive entre os dois mundos, né? Ele é homem e é super-humano. E como naquele momento era justamente o que estava em jogo, né? Ou eram os humanos com a bomba lá que iam vencer, ou os super-humanos, né? Ele deixa essa decisão nas mãos do Billy. Aí ele solta a boca do Billy e voa em direção à bomba. E no final, o Billy meio que se sacrifica. Ele toma uma decisão. Acho que naquele momento ali, ele meio que se cura um pouco da loucura. Impede o super-homem de se sacrificar. E ele se sacrifica no lugar. Consegue fazer com que a bomba estourasse pouco acima do ponto onde ela deveria estourar mesmo, né? É, a gente não explicou, mas a bomba estava protegida por forças que não explicam, né? Contra tudo que é tipo de superpoder conhecido, né? Então, não era só uma bombinha no avião. Talvez o super-homem não conseguisse impedir mesmo. Isso, mas é. O raio do Capitão Marvel, né? Quando ele grita três vezes aí, Shazam, foi o que realmente explodiu a bomba lá em cima, né? Não, ele tocou na bomba em um local em que permitiu que alguns heróis sobrevivessem, né? Muitos morreram com a detonação. mas pelo fato dela ter sido detonada antes do ponto onde era para ter sido detonada, conseguiu deixar com que outros heróis sobrevivessem. Nesse meio tempo também teve o julgamento do Espectro, que era tão aguardado, e acabou não acontecendo, né? Que ele coloca na mão do Norman McKay, e ele, o quê? Eu? Eu é que tenho que decidir? Eu não vou decidir nada, não. Deixa pra lá, eu não vou decidir porra nenhuma. Todo mundo coloca o rojão na mão do Capitão Marvel, né? É, exatamente. É porque o Espectro é outro que tá totalmente perdido, né? Ele bota na mão do Norman McKay a decisão. O Norman McKay não, né? Comigo, é com o Super-Homem. E o Super-Homem vai e deixa na mão do Capitão Marvel. É, na verdade, o Norman McKay, ele fala que não existe julgamento assim, de certo e errado. Que tá todo mundo errado ali. O Espectro queria que o Norman apontasse, ó, quem é o culpado, e o culpado eu vou punir. Mas o Norman McKay falou que não tem um culpado, né? Que a situação toda estava errada, né? Ele vai pintá-los. Mas o mais legal dessa parte do Spectre, na verdade, é que é o seguinte, cai a bomba, a gente tem aquela página do Super-Homem único sobrevivente no meio de cinzas e esqueletos, que é bem impressionante a página, morre uma galera. Morre 95%, 99%. Tá, é, e aí o Spectre mostra que sobrou alguns. E ele fala assim, pô, o julgamento passou, agora eu tô indo embora. Falou aí. Aí o McKay vira pra ele e fala assim, como assim, peraí, tu vai embora? Agora tu vai embora? O Super-Homem sai virado da porra. Agora tu vai embora? Tu tá doidão? Já sabe o que ele tá indo fazer. Ele tá indo fazer a maior merda que ele poderia. E agora, de todas as merdas que ele poderia ter feito nessa história, foram muitas, essa vai ser a maior de todas. O próprio Spectre fala, cara, após 10 anos ele vai liberar uma fúria que intimidaria Satã. Sai com os olhos vermelhos por outra vida, porque ele não viu ninguém sobreviver, né? Naquele momento ali, todos os super sentidos do Super-Homem foram pro caralho, e ele só viu morte, morte, morte, e aí resolveu se vingar da humanidade, né? É a pior coisa que poderia acontecer, né? É, Leandro, alguém que tem super audição estoura uma bomba atômica do lado, eu acho que é um zumbido forte, né? Deve dar uma afetada nos super sentidos, tem razão. E aí ele parte pra ONU pra destruir e sela as portas pra que ninguém fuja. Ele queria destruir com todo mundo lá dentro, né? Cara, agora imagina você fã do Super-Homem lendo isso, cara. Superman causando pânico e terror na ONU, cara. Só que aí chega a Trindade juntamente com o Norman McKay e tal, e diz, não, pera aí, você não pode fazer isso. É, o Norman McKay faz, inclusive, aquele discurso pastoral dele, nesse momento, cabe, né? Ele fala que ele precisa perdoar, né? Precisa perdoar o que eles fizeram, e precisa perdoar ele mesmo, porque a grande verdade é que desde o início o Super-Homem tá se culpando, né? Ele tá se culpando do mundo ter ficado do jeito que ficou, tá se culpando pelo que aconteceu com a Lois, se culpa pelo que aconteceu depois com a história dos super-humanos lá no Gulag, e se culpa pelos amigos que morreram, né, lá na explosão. E aí, nesse momento, ele fala, pô, tem que desculpar, tem que perdoar todo mundo e tem que se perdoar também, que é talvez o mais difícil. Ele fala que o maior erro do Super-Homem foi colocar o Super na frente do homem, né? Ele fala que ele, no momento que ele se tornou, tomou essas decisões erradas, foi quando ele realmente se sentiu superior à humanidade, né? Essa parte ditatorial que a gente falou durante o podcast todo, ele se sentiu super, não se misturou à humanidade, né? E aí ele vê que outros sobreviveram, né? A Trindade chega lá, ó, ele vê que o Lanterna Verde, Flash, né, foram alguns dos que se salvaram juntamente com o Batman, né, Maravilha. Alguns dos outros heróis, incluindo o Magog, né? Alguns dos heróis novos, né? Os heróis revoltadinhos. O Ray sobreviveu, chupa essa manga. Não, na real o Superman ele olha e pensa assim, bom, só morreu o Bucha mesmo, não morreu ninguém que me importava, beleza. E uma coisa que ninguém lembra, o Aquaman continua vivo. Ele decide que a partir daquele momento eles decidiriam as coisas com a humanidade, né? Isso bem que a gente falou, né? Ele dessa vez estava se colocando como um igual aos humanos, né? Ia decidir junto. E presta uma homenagem lá ao Capitão Marvel, amarrando a capa dele junto com as outras bandeiras, né, que ficam na sede da ONU. Logo depois tem vai mostrando o tempo, né, o tempo passando depois do que aconteceu. Bruce Wayne transforma a mansão Wayne em um hospital, né, para poder cuidar de todos, meio que obriga os vilões lá a trabalharem no hospital, né, cuidando dos feridos e tudo. A gente esqueceu de comentar isso. No momento em que o Batman revela o plano dele, o filho dele, o Damian, Léo, ele revela que ele era um espião do Batman ali no meio, né? Ele não era parte da Legião do Mal. Ele tava do lado do Batman o tempo inteiro. Tá nesse momento ali junto, o Batman passa, coloca a mão no ombro, conversa com ele, e aí faz a trollada foda, que eu acho. Ele passa do lado do Lex Luthor e fala, Shazam. Cara, isso é uma trollada muito foda. Ele vê lá, fala com Dick Grayson. A Mulher Maravilha retoma o título, né, de princesa. Não sei como, porque ela só fez merda durante a história toda, né? Eu acho que é mais em coisa assim, bom, agora a gente acredita que você mudou e vamos te dar uma oportunidade aqui de tentar mostrar isso, né? Ela leva os heróis para serem ensinados não em um gulag, mas em uma ilha paradisíaca. Eu acho que é um lugar bem melhor se você quer ensinar alguém alguma coisa, né? Lanterna Verde entra como o representante super-humano na ONU, né? Como um país, mas está ali, Nova Oa, né? Mas tá ali para representar os interesses dos super-humanos junto com a ONU, como o Super-Homem disse que eles iriam fazer a partir daquele momento, né? De atuar junto. E aí eu acho que vem a cena que resume tudo, acho que até o Victor entendeu essa parte, né, no final, que é quando a Mulher Maravilha, que antes tinha chegado pro Super-Homem no início da série para dar esposa, dizer que ele tinha que tomar a atitude dele lá de dar porrada em todo mundo e tal, ela chega e leva um presente para ele, que era justamente um óculos. Ou seja, ele precisava se reconectar com o lado Clark. Até aquele momento, ele não era chamado de Clark na história, né? Era só Cal. Ele não gostava, inclusive, de chamar assim. No início lá, a Mulher Maravilha chama ele de Clark, ele recusa, né? E nesse final, não. Ela entrega o óculos, ele coloca e ela se despede dele chamando ele de Clark. E ele fala, se cuida de Ana, né? Que é aquelas coisas de dizer que eles estão se reconectando com o lado humano deles, né? Que era o necessário. Tem depois uma cena que eu achei bem pieguinhas, né? Do espectro humano ali ouvindo as palavras do McKay lá numa pregação dele. O Jerry Siegel e o Schuster atrás. E ali, e do lado do Jim Corrigan tá a mãe do Alex Ross. E aí tem um epílogo depois, né, disso daí, que também não foi publicado inicialmente, saiu depois, né? Batman, a Trindade se encontrando lá no Planet Hollywood. Planet Hollywood. Let's Krypton. É um restaurante que apareceu antes na série. Eles se reúnem ali pra conversar, trocar uma ideia e tal. Na verdade, o Super-Homem e a Mulher Maravilha tinham uma intenção extra ali com aquela conversa, e o Batman já estragou o prazer, né? Acabou com a graça de cara, né? Eles meio que iam revelar que estavam juntos e que a Mulher Maravilha estava grávida. O Batman já tinha sacado isso bem antes. Batman é tão foda que ele sacou isso antes de engravidar, cara. Essa parte vem a gafete, né? O garçom, sei lá, não dá pra saber, mas fala, eu sou o Robin. Aí o Batman, claro que você é. E aí, o que você recomenda? Eu quero sanduíche poderosa. A Mulher Maravilha, eu vou querer a sopa do... Tartaruga Gigante. O Super-Homem pega a caçarola. Como é que seria o nome disso daí? Estava caçarola, isso. Ele pergunta se tem bife bourguignon, né? Porque é uma coisa da mitologia do Super-Homem, é um código inteiro em Drain, né? Que é a criação do Jeff Loeb, aliás, que é o código de tornado do Kansas, que é o bife a bourguignon com ketchup. Que é o código pra falar que você tá bem depois de um ataque de tornado. Você não pode falar estou bem? O Batman, eu quero bife, bem passado. Aí o Robin, ou a Robin que tava ali atendendo, eles falam, mas tem o homem do bife, não sei o que, ele, bife, bem passado. E aí, isso deixa eles espantados dele ter sacado isso. Só que aí, eles também têm uma surpresa pro Batman, que deixam ele sem palavras, né? Quando eles pedem pra ele que... Não é Maravilha, pede. Maravilha pede que ele seja o padrinho. Cara, eu só fico imaginando que criança seria essa. Pra que estragaram isso depois, viu? É, não, é, infelizmente. Foi perder tempo, deixa pra lá, né? Esquece, não vamos levar de coisa ruim. Não. E aí termina com os três, né, saindo desse restaurante, o Planet Krypton. Ao fundo tem umas figuras, né, da Whiz Comics, que eram publicadas, né, capas da Whiz Comics, onde eram publicadas as histórias do Capitão Marvel, né, como mais uma referência aí a ele. Enfim, acabou de um jeito bem, alguns diriam, bem bonitinho, né, pra um final de uma história que foi tão densa, tão trágica. É uma história do Super-Homem muito foda, muito forte. A gente vê ele o tempo inteiro, né, mas é aquilo que o Facas falou. Eu vejo muito por esse lado. O Super-Homem é capaz de tanta coisa, que se você fizer uma história em que ele não erre, não tem história, né? As histórias do Super-Homem que funcionam são aquelas histórias sem fundo moral. É o você fazer ou não, se é correto você fazer tal coisa ou não. É diferente de uma história do Batman, que as melhores histórias do Batman falam de superação. Porque ele é um herói humano e você, pra resolver o problema, você tem que se superar. Agora, o Super-Homem, ele não precisa superar. Ele já é super. Pode fazer várias coisas. Ele é o cara que ele guia todo mundo. Negócio do líder, né? O cara que é chefe de alguma coisa, líder de alguma pessoa, professores, que são pessoas que têm que dar exemplo. Ele é uma referência moral, né? Eu vou falar que o Super-Homem é a minha referência moral. Você pensa o que o Super-Homem faria, né? Exato. É esse tipo de pensamento. E essas histórias são as mais fortes dele. E essa é talvez a mais forte. Uma lição de humildade, na verdade, né? Porque por mais que você seja bom em alguma coisa, que você seja super em alguma coisa, que você não perca os pés no chão. Porque a partir do momento que você perde os pés no chão, você perde as estribeiras, né? Que eu acho que a grande lição é essa. Tanto que, assim, é figurativo na hora de todos eles se mencionarem pelos nomes civis, pelo Espectro mesmo tirar o capuz e voltar a ser Jim Corrigan. Tudo isso remete a você, antes de você ser um deus, que nem eles mesmos falam, você ser um homem. É uma puta de uma história, por mais que a gente ache erros, eu não sou o cara chato pra erro, mas assim, tem alguns erros que gritam, mas assim, a história funciona, eu acho que é o mais importante. E é uma puta de uma história não tão recente, e ela, por si só, assim como o Cavaleiro das Trevas, ela liderou uma revolução dos quadrinhos nos anos 2000, que foi essa volta ao conceito mais clássico, né? Que por um tempo controlou os quadrinhos super-heróis aí. Todo mundo voltou ao lado moral, a esses questionamentos. O Wade e o Royce foram tão bem felizes na intenção deles, né? Eles criticaram aquilo e acabaram conseguindo direcionar realmente pro que eles achavam que devia, né? Exato, e aí voltou recentemente aí pros reboots da vida, pros Marvel Now, e aí você vê que estão precisando de um novo Rendo Amanhã aí. Mais alguma consideração final da galera? Ah, só é falar que o Vitor não gosta porque ele não entendeu realmente. A gente viu isso hoje, né, cara? É que você eu não prova, né? Cara? Eu não gosto porque sou um cara prático. Vocês ficam forçando a barra com a simbologia e é covardia também. Você percebe uma coisa que é o seguinte: no Quadrincast você é dividido por quatro grupos. Os caras que leem realmente, os caras que leem na Wikipédia, os caras que leem e não entendem, e os caras que nem o Léo, que não leem e falam bem. E ainda querem criticar os que leem rapidinho. Exato. Espero que a gente tenha atendido aí as expectativas, porque a gente brincou aqui no início, mas realmente teve bastante gente pedindo esse tema. A gente espera que tenha atendido a todo mundo, quer dizer, a todo mundo, a gente não vai conseguir atender nunca, mas a grande parte dos nossos ouvintes, que a tropa esteja satisfeita com o novo site. Se não estiverem, por favor, agora não tem mais desculpa para não comentar, né? Tá fácil de comentar agora, não precisa fazer nenhum cadastro, nada, então, por favor, deixem as opiniões, não só sobre o podcast, mas sobre o site em si, o que vocês acharam, se vocês curtiram. O site mudou, mas a nossa página no Facebook continua a mesma, facebook.com/quadrincast. Nosso Twitter ainda é o mesmo, @quadrincast. E a gente espera que esse ano de 2013 seja um ano melhor ainda do que foi de 2012, que já foi excelente para o Quadrincast. Sim, e o endereço do site ainda é o mesmo, né? quadrincast.com.br. Ah, sim, aí isso não mudou, né? quadrincast.com.br ou quadrinho.com.br, você chega aqui do mesmo ponto. Então é isso, galera, a gente espera vocês aqui, como sempre, no ano de 2013, a gente quer que a tropa cresça cada vez mais. Bom, beleza. Ronaldo. O que foi? Ronaldo. Aham. Uh-huh. Não escutei, o que que houve? Ronaldo. Por que que o Fagas tá dizendo Ronaldo? Vai, Corinthians. Ele é muito do Corinthians. Ele é muito do Corinthians. É. Sacanagem com a Aquaman é sempre zoado aqui nesse podcast, a gente precisa dizer que ele tem o seu valor. A gente ainda fará um podcast só sobre o Aquaman. Ah, faremos. Faremos. No dia que sair o filme do Aquaman, a gente faz. Ou a série, tá bom. Ou a série.